aí, beleza? Eu sou o Guga, esse é o sétimo episódio do GugaCast Letra e Música. Uma série onde as histórias que a gente conta aqui no programa são aquelas que inspiraram algumas das músicas mais legais do rock brasileiro. Se você tá caindo de paraquedas aqui hoje e não sabe do que eu tô falando, a gente já entrevistou o Teddy do Nenhum de Nós, a Fernanda e o John do Pato Fu, o Lucas da Fresno, o Digão e o Caniço dos Raimundos, o Badawi do CPM22, o Tomás do Scalene, e agora eu vou falar com o cara que provavelmente é o maior guitarrista da história do rock brasileiro, Edgar Escandurra. O Edgar é um guitarrista lendário, é um dos compositores mais talentosos da história da música brasileira. No começo da história do rock de São Paulo, ele fazia parte de todas as bandas. Ele fez parte do Traje a Rigor, ele tocou com os caras do Titãs. Todo mundo convidava, o cara era tão bom que todo mundo convidava ele pra tocar. E ele tocava todos os instrumentos. Ele toca bateria, toca baixo, toca o que for necessário. Cara, é um absurdo. O primeiro disco solo dele, que abre nossa conversa aqui, chamado Amigos Invisíveis, é uma obra-prima do rock brasileiro. Eu vou deixar ele mesmo falar, a gente vai falar disso daqui a pouco. Aliás, deixar ele falar foi o que eu fiz durante todo esse papo. Eu tinha uma pauta enorme com um monte de músicas que eu queria falar, mas eu simplesmente não tinha coragem de interromper ele, porque é sensacional ouvir ele falando sobre música. Eu já aviso, então, desde já, que tem um monte de hits que ficaram de fora, eu sei, também doeu em mim, mas não teve outro jeito. A parte que ele fala de música eletrônica, que ele conta toda a cena do Hell's Club nos anos 90, cara, é maravilhoso, eu tava aqui completamente embasbacado de ouvir o cara falar. O que ele conta sobre Pobre Paulista também, bom, já deu pra ver que o cara é meu herói, né? Eu falei isso, inclusive, pra ele no final, não deu pra segurar. O que foi impressionante de fazer essa pesquisa é perceber o quanto o Edgar é um compositor sofisticado pra caramba, tanto na letra, na escolha das palavras, nos temas, mesmo nas músicas mais simples. Várias coisas aqui, eu tinha uma interpretação errada, ele me corrigiu. Outra coisa importante é a capacidade dele como guitarrista. O Edgar, falei, né, o cara é meu herói, ele foi importantíssimo pra mim, porque eu mesmo sou canhoto igual ele, e perceber um dia que eu podia tocar com uma guitarra com a mão esquerda, fazendo as palhetadas com a mão esquerda, mudou minha vida. E aí esse cara, ele toca com a guitarra de destro, sem palheta, e é simplesmente um dos melhores guitarristas do mundo. Impressionante. A técnica, o som único que ele tira da guitarra, ele toca com pouquíssimo equipamento, com as guitarras mais simples, e tira um puta som. Se eu pudesse, eu fazia um episódio falando só do timbre de guitarra dele. Aliás, essa é outra coisa típica dessa série aqui, né? No caso do Edgar, eu podia ter feito um episódio só sobre psicoacústica, ou então só sobre Vivendo e Não Aprendendo, ou então só sobre o Ira nos anos 90. É tão rico, é tão grande que é isso, não deu pra falar sobre tudo, mas eu tô muito satisfeito com o que a gente tem aqui. Eu vou contar um pouco sobre a experiência de ter entrevistado um dos meus heróis, e a gente vai falar um pouco também sobre outros heróis das nossas vidas lá no grupo secreto do GugaCast. Se você quiser ouvir esse conteúdo, é só assinar com o PicPay, que te devolve as 15 pratas do primeiro mês como cashback, ou seja, sai de graça. É só você, tipo, ir lá e assinar, porque não custa nada. Você pode usar essa grana depois pra PicPagar outras coisas por aí. A gente usa esse verbo agora, PicPagar. E aí você pode ouvir esse conteúdo tanto no Facebook, quanto no Olo pra iPhone e pra Android. E pra saber o melhor jeito de assinar, qual é o melhor caminho, como que você faz pra receber esse cashback e tudo mais, é só em gugacash.com/assine, que lá tem todos os detalhes, todas as instruções. Vai lá, aproveita que o primeiro mês é de graça, e se você curtir, você fica lá com a gente. Tem 600 conteúdos lá, tem coisa pra você ouvir por mais de um ano, gugacash.com/assine. Ah, todas as músicas que a gente conversou aqui estão numa playlist na mesma ordem aqui da conversa. A playlist tá em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer, no YouTube, no SoundCloud e agora também no Apple Music. E você acessa por esse link aqui, ó. gugacast.com/ira. Fácil, né? gugacast.com/ira. Três letrinhas. I-R-A. Ira. Esse é o post do episódio. É o post onde tá lá o link do episódio, a descrição do episódio e tudo mais. E logo no comecinho dele você vai ver lá a lista com o link de cada plataforma. Com o link do Spotify, Deezer, você entendeu, né? Então vai lá. gugacast.com/ira. A gente vai ouvir um recado aqui do nosso patrocinador, do nosso querido patrocinador Music Dot, e a gente já volta pro jogo com o Edgar Escandurra. Eu falo em todo episódio que a melhor maneira de entender a música que você ama é tocando. E tocar um instrumento é pra qualquer um. Não é um dom que você nasce com ele, é algo que você aprende. É fácil e é rápido. Ainda mais quando você estuda na Music Dot, a escola de música mais completa do Brasil. Tem quase 200 cursos lá, de tudo quanto é instrumento. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. E é tudo incluído em uma só matrícula. E não é só pra iniciante. Eu mesmo estudo lá e tô aprendendo pra caramba. Dá pra fazer as lições de qualquer lugar e até offline, e tem professores de verdade que você pode consultar sempre. A hora é agora. Se matricula agora no meu link que tem 10% de desconto. musicdot.com.br/promoção/gugacast. E quando você postar seu vídeo tocando, me marca lá pra eu ver. musicdot.com.br/promoção/gugacast. Vai lá. Edgar, obrigado por você estar aqui com a gente, cara. De nada. Prazer. Antes da gente começar a falar sobre toda a história aqui, toda a sua discografia, eu queria convidar você para fazer um joguinho que a gente criou aqui, em homenagem à música do Ira, que a gente chamou de Mod ou Moda. Sim. Guga cria um jogo novo, vou ter que fazer vinheta. Guga cria um jogo novo, vou ter que fazer vinheta. Guga cria um jogo novo, vou ter que fazer vinheta. Guga cria um jogo novo. Mod ou moda? Mod ou moda é o seguinte: eu vou falar pra você um trecho de uma música e você tem que adivinhar se essa música é um mod ou se ela é uma moda de viola. Tá bom. Agora, só pra ser muito justo, eu traduzi as músicas, então eu peguei as músicas de mod, que são, normalmente são músicas inglesas. Eu traduzi a letra, tá? E pra ela fazer sentido em português, eu dei uma adaptada e, cara, vai ficar bem difícil. Eu consegui algumas músicas que ficam bem no limite ali, se ela é mod ou moda. Vou te dar o primeiro verso. Deixa eu te falar da minha pequena, que ela vem pra região. Ela tem 1,60m da cabeça até o chão. Isso é um mod ou é uma moda? Eu acho que isso é um mod. Você sabe que música que é, não? Não, mas falou de altura, de tamanho, eu acho que é mod. Sério? Tem isso? Só mod, preserva. Não sei, é que tem uma música minha que fala 1,65m de sol, e eu não faço moda de viola, então deve ser. Não sei, né? Errei? Não, se acertou, é um mod. Ah. É talvez um dos mais conhecidos. É da banda Them, é a música Glória. Ah, sim, sim. E a letra tá bem literal aqui, a tradução que eu fiz. É bem isso mesmo. Você tá com um ponto já. Acertei 100%. Pô, parabéns. Eu vou pra próxima, tá? Eu não tenho muitas coisas, mas pra mim tudo bem. Tudo que eu tenho, eu sei que é meu também. Eu não saio por aí com o povo da cidade. Eu não gosto do que é moda, nem da modernidade. Essa aí eu já não sei, viu? Eu não gosto da modernidade. Eu acho que isso é mod, que é um mod querendo negar que é mod. Você acertou também, não, é um mod. Da cantora Lulu. Essa é uma fantástica, Lulu. É, e o nome dessa música é The Boat That I Row. E também, por incrível que pareça, a tradução tá bem literal aí. Ah, ótimo. Então vamos pra última rodada, ok? Beleza. Eu já ganhei, então. Já acertei 2 de 3, tá bom. Você não tá competindo contra ninguém, então você... É, competindo comigo mesmo. Na verdade, a ideia é mostrar pra todo mundo o que é um mod, né? Um mod é um movimento cultural da Inglaterra e foi um dos maiores inspiradores do Ira, né? E muita gente não sabe disso. Sim, sim. É o último, vamos lá. Meu coração tá pisado como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando desfaz, deixando a triste lembrança... Adeus pra nunca mais. Isso é mod brasileiro? Pode ser. Essa é a sua resposta? É, adeus pra nunca mais. Parece uma música do Hellis Pública. Conhece Hellis Pública? Lógico que eu conheço. Parece Hellis Pública. E como o Fábio Elias tem um trabalho sertanejo, uhum, pode ser que seja um mod de viola. Mod de viola. Não, você errou. Acho que eu errei, mas eu acho que é mod. Você errou. É uma moda. É moda, né? Chama Moreninha Linda e é do Tonico e Tinoco. Ah, tá vendo? É uma dupla mod, pô. Ninguém sabia. É isso. Agora que a gente explicou o que é mod, parabéns pelo jogo que você acertou 2-1. Vamos falar sobre a sua música, música da sua carreira solo e a música do Ira. Beleza. Eu queria começar falando do álbum Amigos Invisíveis, que está fazendo 30 anos, né? Sim, 30 anos. Ele foi seu primeiro disco solo, né? E ele foi feito numa época que o Ira tava bombando, né? Isso foi um acordo que você fez com a gravadora, né? De gravar o solo e o disco do Ira ao mesmo tempo. Teve uma coisa assim, né? Foi mais ou menos isso, é. O Ira tava... A gente fez 2 discos com a Warner, né? O Mudança de Comportamento e Vivendo e Aprendendo. E o Vivendo e Aprendendo, os dois foram um sucesso, né? O primeiro foi mais um sucesso de crítica, né? E o segundo foi um sucesso de vendas e de popularidade também. As músicas tocaram muito em rádio. Tem uma música que foi tema de uma novela importante do horário nobre da TV Globo. E a gente teve uma reunião com o saudoso André Midani, que é o presidente da Warner. E eu já vinha com essa ideia de um trabalho, né, de fazer um disco solo. Eu tocava com Mercenário, tocava bateria já no tempo. Eu parei, né, pra ficar só com Ira. Eu tava com muita saudade de tocar esses instrumentos de novo, né. Eu gosto muito de cantar também. E aí na reunião do Ira sobre um novo contrato e sobre um próximo disco, eu perguntei pro Midani, né? Falei, Midani, eu tenho uma ideia, um sonho de fazer um trabalho solo, né? E você vê algum problema, algum empecilho, alguma coisa com o Ira e tal. Ele falou, não, de jeito nenhum, a gente faz um contrato separado e tal. Aí foi o que aconteceu, foi em 89, né? Gravei o Amigos Invisíveis, né? Eu e Paulo Junqueiro, né? Um engenheiro de som. No Rio de Janeiro, no estúdio Nas Nuvens, o mesmo estúdio que o Ira gravava também. Ficamos lá, eu acho que 11 dias. Foi uma coisa muito rápida, né? Foi um trabalho muito rápido. E você fez tudo, né? Você gravou todos os instrumentos, né? Gravei todos os instrumentos. Eu só não gravei um piano numa música chamada Abraços e Brigas, e quem gravou foi a Tassiana Barros. O resto tudo eu. Esse disco é brilhante, cara. Ele tá no mesmo nível do que as melhores coisas que você fez com o Ira, assim. E ele tem essa urgência, né? Você falou que foi gravado em 11 dias e tal. Tipo, você fazendo todas as partes ali, você acaba sentindo um pouco dessa urgência que ele tem, né? Ele acaba tendo uma pegada por conta disso. Sim, sim. Ele tem uma pegada ali, uma linguagem bem coerente, né? Faixa por faixa, assim. É. Eu queria falar de Minha Mente Ainda é a Mesma, que eu acho que é talvez a música mais conhecida do disco. É uma música de 89, quando o disco foi gravado, né? Ela foi composta nessa época, eu acredito. Ela é um pouco anterior, assim, na verdade, essa música. Essa música, o Ira chegou a tocar. Um Ira com uma formação diferente, era com o Charles e o Dino, né? Charles Gavan na bateria e o Dino Nascimento no baixo. Mas era uma levada completamente diferente, era outra coisa. E é muito ligada, como a letra diz, é uma coisa como finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, né? Na minha vida, assim, né? E ela levou um tempinho pra ela virar, pra ter aquela batida, aquela levada, o arranjo, né? Esse todo foi pro disco mesmo, pro Amigos Invisíveis. Aparentemente ela fala sobre ditadura, sobre censura, é sobre isso mesmo? Ela fala mais sobre uma coisa que é um negócio que me afligia muito na minha juventude, que era a coisa do tempo, né? Ah! Do tempo. Então, ainda me lembro dos meus tempos de esperança, aquelas noites que passava sem dormir, tudo uma relação mais à minha passagem da minha adolescência para a minha juventude, né? Sim. E aí, como uma característica não só dessa, mas de algumas outras letras minhas, ela, durante, no decorrer da poesia, ela vai indo para outro lado, né? Daí ela vai indo mais para o lado político, né? Na coisa da anarquia, né? Que essa rua que eu descia, né? Que eu falo da letra, tudo era quando eu ia visitar uma amiga minha. E a gente falava muito sobre o punk e muito sobre a anarquia. Eu estava no terceiro ano colegial. Eu tinha um amigo que ele era evangélico e ele fazia de tudo para me levar na igreja, né? E eu falava sobre política com ele, sobre o punk, sobre a anarquia. Ele falou assim, cara, eu vou te mostrar um livro que vai derrubar todas as suas teorias aí. E era um livro que chamava assim, eu não sei o nome certo, mas eu acho que é mais ou menos esse. Seria Karl Marx, discípulo do diabo? Era esse o livro. O nome do livro é mais ou menos esse. Aí o livro era muito interessante porque falava coisas, não sei se são verdadeiras, mas falava do Karl Marx na juventude dele e de poesias que ele tinha. Que esse livro falava como poesias demoníacas, que eram uma anarquia destrutiva, sabe? Tipo assim, precisa destruir tudo para se construir um novo mundo, sabe? Sim. Eu não lembro das poesias, mas tem um pouco essa coisa assim, eu vou ver lá do alto a destruição da terra e vou rir, não sei o quê, tá. Então, texto eu peguei algumas coisas, sabe? E muito alto estarei, né? E fala na letra, né? Muitos fatos surgirão, é uma coisa um pouco apocalíptica, né? Quer dizer, começa de uma saudade de um tempo que eu desci uma rua para visitar uma pessoa e acaba numa anarquia, né? Fala que é pra anarquizar você, né? Aí eu misturava um monte de coisas, né? Na época de adolescente, os problemas com a minha família, com meus pais, era problemas com a escola, professores, eu não era um aluno muito bom. Então, essa letra é um amontoado de sentimentos adolescentes. No final você fala assim, né? Hoje pago pelo que não fiz, mas hoje penso no que vou fazer. No que eu vou fazer. É, então tem um ar de revanchismo aí, que a minha ingenuidade passava longe do fato do Brasil estar vivendo uma ditadura, sabe? Era um universo paralelo quase, assim, um mundo que eu vivia, assim, que eu tinha assim, um certo revanchismo, assim, eu tinha acabado de servir o exército também, então eu passei maus bocados no quartel, então tinha um... Eu queria acertar contas aí, não sabia muito bem com quem, assim, não sei se era com a minha família, com a escola, com o exército, com o mundo, né, uma coisa... E essa minha interpretação do punk rock também, né, que eu via dessa da ideia do anarquismo também, eu tinha muito essa ideia, inspirado nesse livro desse meu amigo, do Karl Marx, Discípulo do Diabo, eu tinha essa ideia de destruição, assim, sabe... E como eu não sabia muito bem inglês também, não sei até hoje muito bem, mas assim, né, tinha muito, né, Sex Pistols fala, né, destroy, né? Então eu pegava essa ideia da destruição como uma construção para um novo mundo, né? E essa música mais ou menos é inspirada nisso, né? Legal que o cara te deu o livro para tentar te dissuadir e só te inspirou mais ainda. Exatamente, porque na hora que começa a falar das coisas espirituais, não sei o quê, eu parei de ler. Eu só peguei o momento da bomba e tal, que eram poesias incríveis e tal, mas eu nunca mais achei esse livro, eu nunca mais consegui ver nenhuma poesia dessas. Pode ser que seja até um livro mentiroso, sabe, sei lá, de repente. Sim. Aquelas poesias não eram de Karl Marx, assim, tentaram fazer isso pra persuadir as pessoas a mudar de opinião, né, sei lá, nunca mais achei nada. Dou um Google falando disso, não aparece nada. Mas é engraçado que você acabou achando legal a parte que ele queria te mostrar, olha como é horrível isso. Você falou assim, não, isso aqui é legal. É. Exatamente. É. Outra música bem conhecida desse disco é Vou Me Entregar Como Nunca. O que eu acho muito legal desse disco é o quanto a música ela consegue passar a mesma sensação do que a letra tá falando, assim, de um jeito muito claro. Né? E você fala de Vou Me Entregar Como Nunca, né? Assim, de um jeito. Uh-huh. Confessional, né? É, exato. É. Sobre o que são esses versos? É, se entregar o quê? Ah, essa é uma letra, bom, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Tem, instrumentalmente, eu toquei todos os instrumentos e até se tocou uma música, né? Mas, assim, nas parcerias de composição, tem três músicas com a Tassi, né? Nessa época, a gente era casado, né? Sim. Tem três músicas. A música Eu Vou Me Entregar Como Nunca, Culto de Amor e Abraços e Brigas, que a gente fez junto. A letra é minha também, né? Mas essa letra é dela, né? Vou Me Entregar Como Nunca. Eu achei essa expressão, esse verso, Vou Me Entregar Como Nunca... com uma força romântica, né, muito forte. Então eu achei que cabia muito bem cantar essa música num tom que eu tivesse que subir minha voz, né, mas cantar alto, né, uma música que dá para cantar baixo, assim, né, talvez fizer uma bossa nova, talvez, mas assim, no jeito que ela é, ela é muito visceral, né, tem uma coisa de soltar o gogó, né, quase um jeito meio italiano de cantar, é uma influência aí das coisas que eu via quando eu era criança, né. Steady Reno, Bob Solo, tem alguns cantores assim que tem essa... A música italiana, né, flerta com a ópera, né? A ópera italiana, né? Então tem essa coisa. Então tem momentos que canta, né? O final da música, né? Loucura seria falar nesse sentimento. É uma coisa quase brega, né? Quase cafona, assim, nela. E ao mesmo tempo essa melodia que tem uma coisa de erudito, né? Essa descida... característica dela, é a característica que existe em Rain and Tears, do Aphrodite Child, não sei se você conhece a banda. Não. A banda grega que o Demi Rousseau cantava, o Vangelis, que é um produtor de música eletrônica hoje, quer dizer, fez alguns anos já. Também é Procuraram, que é aquela Wide Shade of Pay. Aquela... Sim, sim, é, tem. Skip Life and then tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Então isso aí eu acho que é Chopin. Ou Bach, se não me engano, que fez a primeira vez nessa coisa. Ou até músicas religiosas, aquelas músicas do momento, sei lá, da época da renascentista, sabe? Aham. Uhum. Isso daí é o Pachelbel. É o Johann Pachelbel. É o Canon in D, essa progressão. Genial. É isso aí. É isso aí. Então, essa influência que tem nessa música que eu acho que faz com que a música seja bem coerente com a poesia, né? E não, isso que você falou tem tudo a ver da música italiana. É, eu nunca tinha percebido isso, mas agora que você falou, tem toda a cara mesmo. O que eu acho legal da letra é de falar assim, loucura seria falar desse sentimento. Por que a gente vai parar esse momento pra falar dele? Exatamente, é. Desse momento tão particular e sincero. É muito bonita essa música. É demais. Ela não tem rima, né? Quase praticamente esse disco todo tem pouquíssimas rimas, né? Isso é uma coisa que tá em boa parte da sua música, né? De... É. Não tem essa preocupação? Não tenho. E antes eu achava até interessante. Agora, ultimamente, sai sem querer umas rimas. A gente acaba o disco, o Ira, bom, já tô me adiantando na entrevista, mas o Ira tá fazendo um disco novo e as músicas e as letras são mais rimadas, né? Sim. A gente vai mudando, né? Com 57 anos, né? A gente vai chegar nas músicas do Ira aqui e dá pra falar bastante disso, mas eu vou querer saber desse disco novo aí. Beleza, massa. Antes de a gente ir para a próxima pergunta com o Edgar, eu quero aproveitar esse momento em que a gente falou de um momento tão particular e sincero, que é um trecho da música Vou Me Entregar Como Nunca, a gente estava comentando aqui, e falar do momento mais particular e sincero desse programa, que é o momento Alura. É o momento que a gente lembra para você que na Alura tem mais de 150 cursos de administração e marketing que podem fazer a diferença na sua carreira. Você pode conseguir um upgrade na sua carreira, ou você pode conseguir entrar no mercado de trabalho. São cursos muito rápidos, são cursos muito fáceis e são cursos muito objetivos, que fazem você conseguir habilidades que podem mudar a sua carreira. E como você sabe, aqui com a gente é mais barato, alura.com.br/promoção/GugaCash, você ganha 10% de desconto, tem acesso a todos os cursos lá, beleza? Vamos voltar aí com o Edgar. Mas uma música que tem umas rimas internas aqui é Gritos na Multidão, que também é uma música do Ira, né? Sim. E tem um arranjo bem diferente nesse disco. Ela foi gravada primeiro nesse disco, né? Não, ela foi gravada primeiro no Ira, o compacto, o primeiro compacto do Ira tem Pobre Paulista e Gritos na Multidão. E qual é a versão original, assim? Pra você, qual que é a... Não, primeiro é a letra do Ira que é mais urgente, assim, ou essa versão que tá no disco aqui? A minha versão do Amigos Invisíveis é mais fiel ao jeito que eu fiz a primeira vez quando eu toquei essa música. Eu tava numa festinha, ainda na adolescência também, acho que com 17 ou 18 anos... Uma festinha com violão e eu comecei a fazer essa coisa da música muito parecida como ela é no Amigos Invisíveis. Sem a letra ainda, mas essa melodia. Como ela é meio parecida, cada verso, cada melodia de verso é parecida uma com a outra, né? Tinha uma coisa quase que cíclica nela, né? E um pouco depois eu fiz essa letra. Essa letra foi, eu acho que foi em 81, foi quando teve a primeira greve do ABC. Aquela greve importante, né? Uma das primeiras greves que parou, os metalúrgicos pararam, sob o comando do Lula, né? Então tinha essa ideia já mais política, né? Ele falou assim, aqui estou então, não estou sozinho não, é mais de 1 milhão, existe confusão. É muito inspirado nas coisas. Eu acho que eu já estava no exército também, e no exército eu tinha treinamentos de anti-greve. Caramba! De persuadir as greves, assim, de dissolver greves. Então, com capacete, escudo, sabe? Cacetete, vai batendo com cacetete no escudo, vai marchando, fazendo barulho no chão, com força, para assustar as pessoas, e é uma coisa horrorosa, assim, né, e essa música veio inspirada nesse momento aí, né. O coração da máquina do esperto é como se fossem os manifestantes chegando no Palácio dos Bandeirantes, ou chegando em Brasília, né. Mais ou menos essa é a inspiração, né? Eu ia te perguntar isso, máquina do esperto, cara, que expressão maravilhosa. A máquina do esperto é a central do poder, né? É o coração da máquina do esperto. também, eu acho que é uma coisa que essa minha geração que pegou no final da ditadura, eu não tinha informação por causa da minha família era humilde, tudo, eu não tinha essa informação dos presos políticos, dos torturados, as coisas assim, mas eu tinha informação da censura, né? Então eu sabia da censura. Então isso me ajudou a escrever muitas coisas de forma metafóricas, né? Então tem muitas letras do Ira, minhas letras, né? Desse começo, assim, que são metafóricas, né? Como era boa parte da música da MPB, assim, no auge da ditadura, né? Exatamente. Então, tocava muito Chico Buarque, né? Então, eu lembro que tinha aquela coisa muito legal do cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice, ao mesmo tempo que o cálice é o cálice de calar a boca, né? Era um trocadilho genial, né? Então, essas coisas eu sacava no rádio, né? Ouvindo rádio, tinha mais outras, né? Tinha várias músicas que tinham essa dubidade, né? Isso é uma coisa que tá muito presente no rock dos anos 80, né? Essa ideia de se inspirar nessa parte específica da MPB aí dos anos 60, né? De fazer a música metafórica e tal. Isso era quase que necessário, né? No rock dos anos 80. É necessário você falar diretamente sobre qualquer assunto, com certeza seria censurado. E é mais legal também, né? A música acaba ganhando uma nova camada, né? Então você pega todas as bandas dessa época, todo mundo meio que buscava fazer isso um pouco, né? Acaba enriquecendo a tua poesia, né? Que você usa mais elementos, mais figuras, né? E era um jeito de dar uma driblada na censura, que era meio burra, na verdade, né? Assim, ela era muito coloquial, né? Se você falasse uma coisa, ele... Opa, não pode falar isso. Mas se você falasse, usasse um sinônimo para aquilo, o cara passava batido, né? Então, tinha algumas artimanhas aí para driblar a censura. acabava sendo quase que um jogo, né? Você fazer isso e driblar o cara, né? Como se fosse uma vitória, né? Exatamente. A gente teve, o Ira teve música censurada porque falava umas coisas assim, ridículas. Tipo, tem uma música chamada Não Pague Pra Ver do Ira, acabou indo de bônus. O cara fala, a sensação de ter meu corpo entrando no seu. Ele foi censurado por uma questão pornográfica, sei lá, meu corpo entrando no seu. Então a gente mudou isso aí, colocou a sensação de ter meu corpo ao lado do seu. Passou. Ah. É moralista e burro ao mesmo tempo, né? E é curioso como boa parte dessa música, né, do rock dos anos 80, que acabou se estendendo, quer dizer, a carreira do Ira se estendeu absurdamente nos anos 90, né? Talvez. Sim. Boa parte do sucesso do Ira esteja nos anos 90, e é até curioso quanto. E de outras bandas também da mesma época, do Paralamas, do Barão Vermelho e tal. E é curioso como isso aconteceu com vocês, assim, né? Vocês ainda foram pegos por essa época, assim, por essa história de censura e tal, que tava bem no finalzinho ali. É, a gente foi pego, a gente é um pouquinho mais velho, né? A gente é um pouquinho mais velho do que algumas bandas aí. A gente, porque o Ira é de 81, mas eu considero o Ira uma extensão do Subúrbio, que foi minha primeira banda de rock, né? Que é de 77. Em 77 não tinha músicas próprias, assim. Tinha algumas músicas, algumas que o Ira continuou gravando, mas tinha, por exemplo, instrumentais que o Ira usou depois. O Dino, que tocou, acho que 2 ou 3 anos com o Ira, tocava no Subúrbio, né? O Nazi, a primeira vez que ele subiu num palco pra cantar, foi dando uma canja no show do Subúrbio. Quando a gente se reuniu no Ira pra ensaiar, a primeira vez que ensaiou, a gente tocava músicas que eram do Subúrbio. É o irmão mais velho do Ira, que dá até pra dizer que é uma continuação, né? Que o Ira foi uma continuação dessa banda, né? Então acho que a gente é um pouco mais velho, então acho que a gente pegou mais esse momento de censura, sabe? Do que algumas outras bandas que já pegaram uma abertura política, né? Existia censura, mas existia abertura política, existia manifestações, na televisão tinham programas falando sobre abertura política. O Glauber Rocha voltou porque tinha voltado para o Brasil do exílio, ele tinha programas, ele falava num programa de jornal, num programa jornalístico que tinha na Bandeirantes, se não me engano. Tinha todo esse espaço já meio já preparando o terreno para uma volta democrática, né? Agora, em 77, ainda existia tortura, existia um monte de coisa no Brasil. Existia um flerte com a abertura, mas ainda era, a coisa era pegar pra pesado. Acho que a gente tinha mais dentro da gente esse aspecto da censura, né? Inclusive, tem uma música que eu queria saber se era por isso, que é Quero Voltar Pra Casa. Não tem letra, né? Esse é o nome da música, mas é um tema instrumental bem, bem hendrixiano, assim, se você me permite fazer essa comparação. Ah, é. Ele tem mais uma referência por causa do timbre, porque eu toquei essa música, nossa, eu usei uma guitarra, chamada uma guitarra inglesa, chamada Vox. É uma guitarra que era minha, eu vendi para um cara que eu tô usando ela agora emprestada, que era uma guitarra maravilhosa, isso é uma coisa que eu me arrependo de ter vendido essa guitarra. Era uma guitarra inglesa, em formato de pingo. O Brian Jones, dos Stones, ele tem alguns vídeos com ela. Sei, sei. A Teardrop é uma guitarra muito clássica. É, a Teardrop, exatamente. Então, eu tenho uma nova Vox, que ela é made in... Ela não é inglesa, ela é made in Tailândia, ou made in Singapura. Singapura. Ela é muito boa, excelente, mas essa tinha um fator de ser original, né? E ela começa, eu quero voltar pra casa, era o quê? Era assim, o fato de eu estar no Rio de Janeiro, né? Ah. Gravando um disco. E é um disco solo e até solitário, né? Também. Eu não tava com a banda, né? Porque quando você tá com uma banda, principalmente quando você tem 20 e poucos anos, é uma folia, né? Você dá risada o tempo todo, né? Você tá tirando sarro um da cara do outro o tempo todo. Você é pronto, vai numa... Você vai sair, vai ter uma festa não sei aonde, você vai sair com os amigos e tal. Agora eu fiquei meio solitário no disco, porque era o Paulo Junqueiro, que morava no Rio. Então eu acabava o estúdio, a gente entrava no estúdio, sei lá, depois do almoço, e voltava meia-noite, 1 da manhã, mais ou menos. Então eu ficava o dia inteiro no estúdio, ia pro hotel, ficava sozinho no hotel. Aí eu fiz essa música dentro no estúdio, que ela é a parte B do Bem-vindo Daniel, só que tocada de maneira arrastada e com instrumental de blues, né? De banda, de rock, né? Batera, baixo, guitarra e a guita. É que Bem-vindo Daniel é uma acústica, né? Meio flamenca, assim, né? Exatamente, é. E a segunda parte dela... Isso era uma divisão do que foi no... Quero voltar pra casa, que era tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ó, tô contando um segredo aí, hein? Isso daí, ganhei 2 direitos autorais com a mesma harmonia. E com influência mais de Led Zeppelin, na verdade, do que do Hendrix, né? E essa coisa da saudade de São Paulo, né? Que meu filho, o Dani, né? Ele tinha 1 ano de idade, né? E eu já vinha com essa coisa de turnê, de viajar, de fim de semana fora de casa, desde sempre, né? Então, além disso, já, além dessa distância natural que eu já tinha da minha casa, eu fiquei, né, quase 2 semanas fora. Então, Essa música é meio, tem essa coisa da saudade de estar em casa. Esse disco tem 4 músicas instrumentais, né? Tem essas 2 que você falou, Bem-vindo, Daniel, e a que a gente acabou de falar, Quero Voltar Pra Casa. E ainda tem Estamos Nesse Trem e Amigos Invisíveis. Quando é que você decide, não, essa música aqui vai ser instrumental? Esse disco, como parece que não tinha, sei lá, como o Ira ou outras bandas, que a gravadora que esperava uma música de trabalho, sabe? Uma música, um hit pra tocar, uma coisa assim. Pode até ser que isso aqui, a gravadora estivesse esperando isso desse disco, mas eu me senti muito à vontade para fazer uma coisa mais conceitual, sabe? Não me apegar a isso. Pra... É muito difícil. Depois desse disco, eu só consegui ter músicas instrumentais nos meus trabalhos solos. Porque com o Ira, sempre existe uma pressão para a música ter letra, né? Pô, essa música é muito linda, ela tem que ter uma letra, né? Uma pressão da própria banda, sabe? Assim, do Nazi, pô, precisa fazer uma letra. Não tem essa liberdade, não sei, um desapego que eu acho que as bandas todas de rock têm, né? Se eu pensar em Pink Floyd, por exemplo, né? Quantas músicas instrumentais eles têm, né? Quantas músicas de, sei lá, 12 minutos, sabe? É um desapego dessa coisa do formato pop, né? De 3 minutos e meio, né? De letra, parte A, parte B, refrão, repete o refrão, faz um solinho pequenininho. Então eu tava bem desapegado a isso, né? Então eu tive esse espaço, assim, né? Fazer uma música instrumental com violão, com mostrando meus influências, né? Essa coisa de música meio espanhola, né? O blues, um instrumental, onde mostra um solo de guitarra um pouco mais sofisticado, essas letras mais confessionais, sabe? Um espectro maior, assim, de música, né? Apesar de ter uma sonoridade bem coesa e tudo, né? Não ficar preso a um formato pop, né? Por sinal, eu detesto quando os caras falam, é uma banda de pop rock, sabe? Esse pop rock, pra mim, é um carimbo, assim, de que parece que o pop avança 70% nessa ideia e o rock fica só com 30%, né? Eu sinto falta de... Mas eu gosto mais do rock do que do pop, né? O último disco que você tem é o projeto com a Silvia Tape, né? O EST. E ele tem também 2 músicas instrumentais, né? Eu acho que acaba refletindo isso que você tá falando aí, que é lá de 30 anos atrás e também em algo mais recente, né? Ele tem 2 faixas instrumentais, que são o Meu Lamento e Rio Rastro. Eu acho que tem uma conexão entre as 2 coisas aqui, entre essas músicas instrumentais lá atrás, assim, porque elas têm um pouco essa vibe, né, também do Jimi Hendrix. Eu acho que tem uma vibe meio Beatles, assim, também, não sei. Eu, como músico e compositor, eu acho que eu sou o resultado das minhas influências, né? Não posso negar isso. Claro que eu tenho um estilo meu, né, que eu acho que as pessoas reconhecem, muita gente reconhece, 2 acordes, assim, escandua, né? Mas eu sou o resultado das minhas influências, né? Não é à toa que eu abracei uma causa mod, que é uma coisa que não pertence a essa, ao universo brasileiro, né? Coisa quase alienígena, né? Assim. É bastante afastado. Então, isso é muita influência e identidade, né? Identidade, assim. O mod, pra mim, vem da minha infância, né? Vem de quando eu era moleque, assim, que eu era criança, e meu irmão, Marco, tem 10 anos mais velho que eu, tinha uma banda. Então, imagina como era uma banda de rock em 66, 67, no Brasil, naquela época de Jovem Guarda, tudo assim, era um aspecto, era a coisa mais próxima que a gente tinha do mod, né? Era isso, né? Era os cortes de cabelo, a influência, o tipo de som, o timbre das guitarras, como que era as coisas. E eu ficava vendo ensaio em casa, isso daí, né? Ficava vendo meu irmão e o pessoal da banda se preparando, se vestindo para ir fazer um show, num bailinho, sabe? Botando aquelas roupas legais, cada um trocando um par de sapato com o outro, pra ficar com um par de sapato diferente, colorido. Que legal. Lenço no pescoço, sabe? Essas coisas todas sempre assim, me pegou muito, essa coisa estética, né? E eu pegava, fazia essa ligação total com a Inglaterra, né? Acabou gerando isso daí. Eu sou o resultado dessas influências todas, né? E você falou assim que, 2 acordes, dá pra perceber que... É que tem esse negócio de você tocar a guitarra ao contrário, né, cara? Tem uma coisa que eu sempre quis saber. Você consegue tocar a guitarra de canhoto? Eu consigo tocar bem mal. É mesmo? Toco bem mal, assim, nossa. Fica tudo ao contrário, né? Teria que... Eu acho que se eu ficasse, sei lá, uns 2 anos me dedicando a isso, acho que eu ia entender, né? Tem que trabalhar o inverso do que eu toco, né? O que vai pra cima e é pra baixo, vai pra baixo e é pra cima, né? Eu tô falando porque eu sou canhoto também. Então, quando eu toco, eu consigo pegar uma guitarra de destro, como você faz, e tocar. Eu consigo fazer, mas sai ruim, quer dizer... Acho que é a mesma coisa no meu caso, assim. Provavelmente. Eu sei também porque o guitarrista da minha banda, que era destro, pegava a minha guitarra e conseguia tirar ali uns acordes e tal, tocando de cabeça pra baixo, como você faz. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo você fazendo um solo... E tocando nas notas mais agudas, que ficam em cima do braço, quer dizer... E você ainda tem o requinte de tocar com a guitarra de destro mesmo, né? Com a guitarra que é anatomicamente ao contrário pra você, não só as cordas. E eu vejo como é mais difícil pra você do que pra outros guitarristas alcançar as notas mais agudas ali, que estão afastadas ali do braço. No final do braço, né? E você toca com o dedo ainda, né? Você também toca sem palheta. Eu tava vendo uma apresentação sua recente tocando Amigos Invisíveis e você tá tocando o tempo todo só com as mãos, né? Só com os dedos. Eu toco, acho que a maior parte do tempo da minha vida toda eu toquei com os dedos, né? Como eu não cuido das unhas então, e tenho tocado muito, porque daí começa a acumular os projetos, né? Show do Ira, daí o Amigos Invisíveis, que teve um retorno, aí, sei lá, uma participação de um show ali, alguma coisa ali, uma gravação. Tal, tal. Quando eu vou ver no final de semana, eu tô sem unha, né? A unha vai gastando na corda, né? Eu fico com uns caquinhos de unha na minha mão, fica uma coisa muito horrível, né? E aí eu tenho que... Então eu tenho usado, às vezes, palheta para deixar a unha crescer um pouquinho mais, né? Mas eu tenho que ser uma palheta muito... É uma palheta que eu quebro ela... Em três músicas a palheta quebra, porque é uma palheta fininha. Porque se eu usar uma palheta grossa, o risco de eu estourar uma corda... Eu não tenho esse hábito, né? De usar palheta. Então tem que tocar uma palheta bem fininha, quase uma palheta de violão, daquelas palhetas que são multicoloridas. Sei qual é. Sei, bem fininha, bem molinha, né? Meio plástico, sabe? É. Mas então, você acha que a guitarra tá ao contrário, ela contribui pro seu som, assim? Você acha que isso é parte do som tão característico que você tem, tá nessa dificuldade, nessa adaptação que você acabou criando? Eu acho que tem, sim. Eu saquei isso, sabe, ouvindo outras pessoas, outros canhotos que tocam como eu. Uma senhora falecida já há muito tempo atrás, chama Elizabeth Cotten, que é uma dama do folk, do blues folk americano. Ela é do século XIX, né? Ela, acho que ela morreu nos anos 60, coisa assim. Então tem muitas músicas dela que foram compostas no século XIX. Ela foi gravar... Tipo, você lembra da Helena Meirelles? Se não me engano, é a Helena Meirelles. Era uma tocadora de viola brasileira que foi descoberta já com uma idade avançada. Lembro, sim. Ela ganhou prêmios, foi considerada uma das melhores instrumentistas do mundo, não sei o quê. Ela tocava viola e ela era uma senhora que tocava há muito tempo atrás. Eu descobri essa Elizabeth Cotten e ela é canhota e toca como eu. E umas vezes que eu tava ouvindo o som dela, a Silvia Tape, ela chegou e perguntou se era eu tocando. Ah! Falou assim, nossa, parece muito você tocando. Era um tipo de dedilhado que ela fazia, onde ela usava muito o dedão da mão esquerda para fazer os dedilhados. E eu tenho esse dedão também rápido para fazer dedilhado, que é uma característica, eu acho, de quem fica dedilhando com o dedão, em vez de usar os dedos, né, os outros dedos. Sim, com um dedo só você toca três cordas, né? Isso. O Dick Dale também é canhoto, com as cordas invertidas. Uhum. É, verdade. Ele tem uma pegada que às vezes parece comigo. Quer dizer, eu tenho uma pegada que parece com ele, que é mais velho, né? Eu acho que tem essa característica, eu acho. E uma dificuldade, né? Tem uma certa dificuldade para acordes mais ricos, sabe? Para acordes com mais sofisticação. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, pra tocar. E eu acho que isso é porque os agudos ficam em cima, né? Sim. Então, sei lá, o dedinho da mão direita, ele tinha que ser um pouquinho maior do que ele é pra alcançar algumas coisas, né? Então, tem uma certa dificuldade que é um desafio, né? Que você acaba driblando isso e criando uma outra linguagem que acaba virando uma assinatura, né? Eu acho que isso, a maneira que eu toco, o fato de eu ser canhoto, influencia, sim, absolutamente, eu acho que quase em todo o jeito de eu tocar, né? É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, porque uma coisa típica de um canhoto tocando com uma guitarra de destro, a ênfase da palhetada, né, ela tá no ritmo, a ênfase da palhetada nas cordas mais agudas, né, porque elas ficam em cima. Exato. Mas isso que você falou faz todo sentido, porque quando você vai montar um acorde, você vai ter que escolher as cordas mais graves, né? Então, de fato, ela vai ficar totalmente diferente ali. É, a sétima é o maior inimigo do canhoto. É complexo, é difícil. Tanto às vezes eu vou tocar alguma coisa assim, tipo um samba, um sambinha. Eu não tenho muitos sambas na minha carreira, assim, mas tem algumas coisas que flertam um pouco. Eu fico mais João Gilberto possível, porque às vezes eu toco com dois dedos da mão direita. Passa meio por cima, assim, sabe? Dá uma miguelada. Dá uma enroladinha, assim. Em vez de pegar, sei lá, um acorde que você faria tocando em quatro cordas diferentes, eu toco em duas cordas, né? Abafo duas, fica uma coisa quase minimalista até, né? Um jeito interessante, assim. Mas é por causa disso, assim, os agudos ficam difíceis de eu tocar. Se você verificar algum vídeo meu tocando, você vai ver que eu uso praticamente da minha mão que faz os solos, a minha mão direita, eu uso três dedos. O dedinho fica meio assistindo o resto, né? Sim. vez em quando ele vai lá dar um pin, né, dar uma tocadinha, mas geralmente é com três dedos que eu uso, né. Eu tava tentando tocar algumas músicas do Ira e tal, e a sensação que dá, na verdade, eu tava tentando tocar as músicas do Amigos Invisíveis, na verdade, e a sensação que dá é que é mais fácil pra mim. Eu tava olhando você tocar pra tentar copiar, né, e eu penso, nossa, pra mim é tão mais fácil. É fácil, é, não é tão difícil, é uma coisa simples, né? O Amigos Invisíveis é quase que a evolução do Blackbird, né? Do Blackbird dos Beatles, né? Ele vai, em vez de ele seguir pra frente, ele volta, né? E é uma coisa também, que é uma música que eu tocava do tempo do subúrbio. É engraçado que essa época, né? 77, 78, você tinha, sei lá, tinha um punk rock a milhão, né? Vindo como uma novidade, com uma influência muito forte, mas... No meu caso, que já vinha tocando, que toco desde criança, eu ouvia muito rock progressivo, ouvi Led Zeppelin, ouvi Hendrix, ouvi Deep Purple, sabe? Depois ouvi Yes, depois ouvi Focus, ouvi King Crimson, Premiata, umas bandas de rock italiana e tal. Então era o Suburbo era uma banda muito misturada, porque tinha o punk e tinha essas influências de progressivo, tinha influência de heavy metal, de hard rock, de blues, do Yeyeyê, da Jovem Guarda, Beatles, né? Era uma mistureba danada, né? Tocava num show, tocava Sex Pistols e tocava Jimi Hendrix, entendeu? Uma coisa meio maluca, né? Eu falei na abertura do programa que gravar um Letra e Música com você, a gente podia falar só do Amigos Invisíveis, ou só do Vivendo e Não Aprendendo, ou só do Psicoacústica, e é meio que o que a gente tá fazendo aqui, mas eu quero falar das outras coisas. E eu quero falar do Benzina, né, que é o álbum solo que você fez nos anos 90. Ele era quase que um rompimento, assim, né? Ele era todo focado ali na cena club, na música eletrônica e tal. E eu queria falar um pouco sobre as músicas que compõem esse disco, que é um disco que envelheceu maravilhosamente bem. Quando você ouve ele hoje e sente toda a informação que ele traz de música eletrônica, etc., pra mim, pelo menos, é como se fosse assim, putz, agora eu tô pronto pra ouvir esse disco, 20 anos depois. Eu entendo isso, porque a coisa que eu sempre achei da música eletrônica, apesar de ser uma música que, vamos ver, eu tinha 32 anos quando eu comecei a frequentar a cena e tudo, né? Eu era um veterano, assim, sabe? Eu era mais velho que todo mundo. Eu tava num clube, numa pista, que eu percebia nitidamente que eu, mais duas, três pessoas, no meio de, sei lá, de 300 pessoas dançando, que não tinha essa idade. O resto era tudo 19, 23, sabe? Assim, era um pessoal muito jovem, né? E eu pensava comigo mesmo, falava assim, poxa vida, essa moçada gosta de música eletrônica, ama esse som. E eu acho que é um som difícil para entender. Eu ficava surpreso, falava assim, poxa, eu achava que a pessoa, para entender aquele tipo de música, tinha que ser um pouco mais velho, sabe? Tinha que entender o pós-punk, tinha que entender a música eletrônica em si mesma, aquela música eletrônica lá de Kraftwerk, sabe? Ou até a música eletrônica que flertava com o erudito, né? A música concretista, aquela coisa contemporânea, né? E eu via uma molecada curtindo, sabendo o nome de todos os DJs e duplas de música eletrônica, de live PA, não sei o quê. E eu achava que ter um conhecimento para chegar naquele som e falar, nossa, que música linda, tinha que ter um conhecimento musical muito grande, né? Porque essa música eletrônica, essa que veio dos anos 90, do techno, ela é uma música que você tem que ter uma certa tolerância também, sabe? Porque às vezes, principalmente a música minimalista, eletrônica, é uma música que demora para as coisas acontecerem. Por isso que muita gente, ouvi muito isso, sabe? Tum-ti-tum-ti-tum, sabe? As pessoas falarem, pô, fica aquela batida lá, você não sabe quando acaba uma música e começa outra, parece que é a mesma música o tempo todo. Era um olhar muito simplista que as pessoas tinham, porque eu acho que não tinha esse conhecimento de perceber as nuances e as sutilezas que eu achava uma coisa extremamente sofisticada, na verdade. O que parecia ser uma coisa, um batistaca, como se falava muito, sabe? Eu percebia, assim, que eram muitas camadas e camadas de sons que, às vezes, que esperavam, às vezes, até 64 compassos para acontecer. Então, fica uma música, ela é uma música hipnótica que vai evoluindo muito lentamente, né? Que tem, por isso que tem todos os segmentos, né, dentro da música eletrônica, né? Tem um progressivo, tem um house, tem, né, tech house, tem, nossa, o eletro, drum and bass, tem 500 mil nomes que você vai dar e você vai descobrir o porquê, o minimal, né? Você vai descobrir o porquê tem esses nomes, você descobre, você percebe diferenças entre cada uma delas e, como pessoa leiga, parece uma coisa só, de uma maneira pejorativa, né? Eu ouvi muito dessas coisas, né? Até coisas mais preconceituosas mesmo, né? Da música eletrônica, aquela música do nicho homossexual e tá. E era uma coisa muito revolucionária. E quando eu fui, o Hells, pra mim, é o templo da música eletrônica, né? Não existe há muitos anos já, que era um clube aqui em São Paulo. Quando eu fui a primeira vez, tudo escuro, com o DJ Mamal tocando uma música que começava com uma risada muito tétrica, tava tudo escuro, eu fiquei procurando a porta de saída do clube e não achava. Eu cheguei a dar a cabeça na parede. De tão medo que eu fiquei daquele som, e eu não conhecia muita gente lá, eu fiquei meio apavorado. Aí eu comecei a entender as coisas, né? E com raríssimas exceções, eu escutava uma guitarrinha ali, outra lá, né? Era uma coisa muito, muito diferente, né? Era um rompimento mesmo, né? Era muito engraçado porque quando eu tava com a turma do rock and roll, porque o Iris estava a milhão, né, nos anos 80, no, no anos 90, né, eu encontrava a moçada do rock e eu sabiam do Benzina e falava assim, pô, cara, fazendo música eletrônica, essa música aí, esse batistaca e não sei o quê. Aí eu ia pras raves, pros festivais de música eletrônica, encontrava as pessoas, os novos amigos que eu tinha, os caras, cara, nossa, eu não consigo, eu não gosto de solo de guitarra, sabe, assim. Putz, eu gostava de rock quando era criança, sabe? Só umas coisas assim, muito engraçadas, né? Então esse rompimento e essa ponte, eu tive muita vontade de fazer, sabe? De aproveitar as máquinas, as novas tecnologias, a música levada pro computador já, né? Os programas, Pro Tools, Logic, essas coisas todas. E colocar a guitarra como um elemento psicodélico, assim, né? Estranho, né? Não só essa guitarra vinda do blues, né? Que praticamente é a guitarra do rock and roll, né? Uma espécie de blues acelerado, com técnica, né? Então, colocar alguma coisa que me remetia muito ao pós-punk, sabe? Eu via a música eletrônica como uma continuação do pós-punk. Então, eu encontrava lá elementos de Kraftwerk, encontrava coisas de Gang of Four, sabe? Tinha toda essa ligação com o Smack, que é a banda que eu tocava, com Mercenárias, com esse universo do pós-punk, dos clubinhos pequenininhos, o Hell's Club, que era um clube em São Paulo. Eu fazia muita associação ao Napalm, que era um clube de rock and roll, que durou, sei lá, durou um ano e foi revolucionário em São Paulo. De todas as bandas da cena dos anos 80, a maioria delas, antes de serem famosas, tocaram lá. Sim. Né? Então eu achava muito parecido essa coisa, sabe? As pessoas que tinham uma roupa em comum, ou tanto os punks, como iam com as roupas pretas, os seus cabelos, os alfinetes na cara, as coisas assim. E a música eletrônica do Hells com o pessoal tatuado, com os piercings, com essa identidade muito forte. Eu achava incrível, assim, o silêncio que ficava na pista das pessoas enquanto a música tocava, era emocionante, assim. Tinha um fator drogas, né? Tinha um fator das coisas assim, mas assim, a hipnose que causava e o poder que o DJ tinha, o Mal principalmente, que era o residente do Hells, né? Ele tinha um poder sobre as pessoas, que se ele falasse, mandasse as pessoas deitarem, rodar pra esquerda, rolar pra direita, as pessoas fariam, assim, sabe? Era um poder muito grande, assim, que a música causava. E outra coisa que me atraía muito era o fato de centenas de pessoas se juntarem para ouvirem músicas que não conheciam. Diferente dos shows de rock que eu ia, que as pessoas queriam as músicas conhecidas. Então, todo show, por exemplo, show de lançamento de disco, o público lá vê as músicas inéditas, né? Fica lá meio, dá uma aplaudida, dá um sorriso amarelo e tal. E na hora que tocava um clássico, o pessoal, né? É como, sei lá, imaginar uns Rolling Stones fazendo um show sem tocar Satisfaction, sabe? Sim. É, umas fazendas longe pra caramba, que as pessoas se reuniam pra ouvir músicas que não conheciam e dançar alucinadamente aquilo, né? É um desafio que o rock, eu acho que raramente conseguiu fazer. Num festival onde uma banda toca um monte de música que você não conhece, provavelmente você vai pro bar tomar uma cerveja, sabe? É o momento do cara pra ir no banheiro, sabe, sei lá. E na música eletrônica não, era o momento que as pessoas se reunirem pra prestar atenção naquilo. Aquilo eu achei muito interessante, muito legal, muito bacana da cena, né? E uma cena que eu percebi, assim, o comportamento das pessoas, não existia assédio, sabe? Então eu achava muito legal. E no rock não rolava muito isso, né? O rock é uma cena extremamente machista, né? Sim. E a música eletrônica trazia esse aspecto, assim, de tolerância, de classe mesmo, sabe, assim, não sabia se a pessoa era rica, se era pobre, a origem dela, não importava muito, assim, a música tinha um fator quase religioso, né, e isso era muito sedutor, assim, eu achei isso muito legal, isso foi um desafio, uma coisa que me atraiu bastante pra música eletrônica, e o Suba, né, e conheceu o produtor, né, o Suba, Mitar Subotic, né, que é um produtor que morava no Brasil, e um cara genial, né? Um cara que tinha toda essa linguagem tecnológica de gravação, de saber mexer bem com as máquinas e saber mexer bem com Pro Tools, com essa nova linguagem de gravação e tudo. E foi perfeito, porque eu tinha as ideias e ele tinha a técnica, né? E, então ele fez uma dupla muito boa que ajudou muito a que o Benzina tivesse essa sonoridade, né? Que eu acho que é muito bonita, né? Que passeia do acústico ao eletrônico, né? acaba tornando um trabalho bem orgânico, né? É legal você falar isso do acústico ao eletrônico, porque embora o disco seja bem ligado a essa cena clubber e tudo mais que você falou, ele tem uma baladona, né? Que é tudo que eu quero. É uma passagem, né? Como eu tive essa passagem do rock and roll, do rock clássico pro punk, eu via também com Benzina essa passagem da minha influência roqueira pro eletrônico. Então eu procurei fazer isso nesse disco. Meu próximo disco, Benzina, que já foi no ano 2000, nos anos 2000, já é um disco muito mais eletrônico, né? Já é um disco muito mais 4x4, né? Um disco mais voltado para as pistas mesmo, né? Com muito mais música instrumental do que música com letra. Agora, esse disco, o primeiro, ele tem muito essa cara de passagem, né? Do rock, do acústico e do eletrônico. Tem muito do rock também no... Doido Louco Varrido, é um tremendo rock. É, Um Olho na Ponta de Cada Dedo também. Um Olho na Ponta de Cada Dedo, exatamente. Com a voz do Arnaldo Antunes. A letra é dele? Então, esse disco tem bastante parcerias, né? Tem, acho que, duas músicas com o Arnaldo, que é o Gera, que é uma poesia do Arnaldo. O Olho na Ponta de Cada Dedo também é dele. E eu tenho, acho que, três músicas com Ciro Pessoa. Ciro Pessoa, com quem eu tocava com o Cabine C, né? Nos anos 80, né? E que também era um dos membros originais de Titãs. Exatamente, que eram meus grandes amigos no começo, sei lá, nos 80, saíamos eu, Ciro e o Arnaldo, e o Branco Melo também. A gente saía muito pro restaurante, para passear, para ver show, para conversar, ir na casa um do outro, se visitar, né, eram grandes amigos, assim, eu, Ciro, Arnaldo e o Branco, a gente tava sempre juntos, né, são pessoas incríveis, né, até hoje eu gosto muito deles, né. O Arnaldo, então, nem se fala, né, que eu fiz uma carreira com ele, né. É, você tocava na banda dele, né? Também, exato. É um cara como se fosse um irmão meu, assim. Eu gosto muito dele, assim. E essas letras dele têm um significado, assim? Ou a ideia é ser totalmente voltada pra sonoridade? Principalmente Gera, né? Gera tá muito ligado à sonoridade da palavra, né? Sim, eu acho que isso é uma característica das poesias do Arnaldo, né? O Arnaldo é um cara que, se eu chegar pra ele, assim, e com 10 músicas pra ele falar, Arnaldo, vamos fazer uma parceria, você faria letras pra essas músicas? Eu acho que, tipo, uma semana depois ele me ligaria e falaria assim, liga, vem aqui que eu tô com as músicas prontas, sabe? Uhum. Ele é muito rápido. Então, se você chegar com um samba pra ele, ele vai fazer uma letra sobre samba, vai falar de morro, vai falar um monte de coisa. Se você chegar com uma música eletrônica, ele vai ser bem sintético e usar versos concisos, assim, né? Ele tem esse dom, né? Ele é um dos maiores compositores do Brasil, um dos grandes letristas que tem, né? Tanto que o trabalho dele hoje em dia é bem pop, né? Letras de rock sem essa procura com a coisa concreta que ele tinha, né? No trabalho solo dele no começo. E isso que eu queria dele, né? Quando no Benzina, né? Quando eu mostrei essas músicas pra ele. Eram poucos versos e um sentido, ora abstrato, ora concreto, mas uma coisa que fosse concisa, assim, que não fosse uma letra muito longa, né? É, Um Olho na Ponta de Cada Dedo é uma coisa muito perturbadora, cara. Exatamente, é. Causa, assim, incômodo, né? Que é demais com a voz dele. Foi um trabalho muito legal. Sabe uma característica, uma coisa bem louca desse disco, do Benzina? É que esse disco eu fiz com a ajuda do Suba, foi muito importante. Mas eu tive um momento numa viagem do Ira, que eu tava num quarto de hotel esperando um show, sozinho no quarto, muito inspirado, eu fiz acho que umas 9 músicas desse disco. Do Benzina? É, uma atrás da outra, num quarto de hotel, no mesmo dia. Caramba! Em questão de horas. Tinha um gravadorzinho na minha mão, tinha as ideias na cabeça, foi uma atrás da outra, sem instrumento nenhum, eu gravava com a boca. Caramba! Fazia uns beatbox, fazia os sons da guitarra, os tararara. E foi assim, Olho na Ponta de Cada Dedo, foi assim o Gera, foi assim o Jazzy James. Não, acho que foram 9 músicas desse disco. Baixou o Santo lá e eu fiz um monte de música sem instrumento, inclusive. Inclusive, o Suba, nas primeiras gravações que ele fez, ele usava esses originais aí. Ele usava a minha voz de fundo pra botar os instrumentos por cima. Ele usou como uma guia ou ele deixou a voz? Ele deixou a voz, eu acho que só naquela música, mas Infelizmente Sou Feliz, sabe? Eu acho que ele usou alguma coisa que eu fiz nessa sessão aí, solitária aí, de fazer as coisas sozinho, né? Sem instrumentos. Que legal, cara. É, foi uma coisa realmente incrível isso daí, que eu nunca mais consegui fazer de novo, né? Agora, como você estava falando, esse álbum surgiu na época que o Ira estava bombando, né? Ele foi lançado no mesmo ano do álbum 7 do Ira, e que era um álbum bastante roqueiro, assim, bastante pesado, né? Ele começa já com uma pancada, que é Na Minha Mente, né? Uma música muito, muito porrada, assim. É, essa música é violenta. Esse disco todo é muito bom, né? O 7, é um disco muito legal. Foi um reencontro do Ira com o rock mais pesado, né? Também com um grande produtor também, né? O RH Jack, era um cara amigo nosso, um pouco mais velho, de uma turma do Miguel Barella, de um pessoal que conhecia muito música também, sabe? Conhecia muito rock dos anos 60, 70, pós-punk, tudo. Era um cara que tinha muita informação. Então ele foi um cara que ajudou muito a gente, porque ele não tinha vícios, que às vezes você trabalha com produtores que tem alguns vícios, e esses vícios muito ligados à gravadora e à pressão de gravadora pela música do sucesso, né? Tem que ter uma música, e às vezes, sei lá, a música tem um solo de guitarra, tira o solo pra música caber no rádio, sabe? Corta coisas, muda versos, essa pressão toda, e o RH Jack, ele deixava correr solto, assim, ele não tava nem aí que se tinha que tocar ou não. O mais importante pra ele é o som mesmo. Ele é um disco muito pesado, mas ele tem uma crueza, assim, do rockão dos anos 60, assim. Assim Que Me Querem é uma música que tem um solo muito bonito, assim. Um cara que consegue captar a inspiração dos artistas dentro do estúdio, sabe? Muita gente deixa escapar isso. Ele é um cara que registrava tudo, assim, né? Sobre o que é, se é Assim Que Me Querem? Eu tô do jeito certo pra qualquer compromisso assumir, assim. Eu acho essa frase brilhante, assim, né? Porque no fim você tá dizendo, eu tô do jeito certo pra não assumir compromisso nenhum. É, não, esse é o justo melhor. A gente é o contrário. Eu acho que é mais sobre a alienação que o poder, que o sistema procurava criar nas pessoas, né? Fala sobre essa alienação e fala sobre hipocrisia, né? Me vende essa droga e me proíbe essa droga, né? Tenho facilidade para encontrar essa droga, ao mesmo tempo que eu tenho essa facilidade, eu tenho a pressão do poder, do sistema, que me prende se me pegar com aquela droga, né? Para os desavisados pensarem que o governo combate, né? Invadindo favelas, empunhando fuzil, juntando dinheiro corrupto para platina no nariz, né? É uma crítica à hipocrisia do sistema, né? E, ao mesmo tempo, também é um libelo pela liberação das drogas, né? Também tinha uma influência muito grande, você se lembra quando teve o episódio das latas de maconha que foram jogadas no mar? Sim. Que, inclusive é o nome de uma outra banda que eu tinha, Solana Star, né, o nome do navio. Eu tinha uma teoria que aquilo foi o sistema, foi o poder, foi o governo que mandou aquelas latas pro Brasil, porque aquela é uma maconha muito forte, que deixava todo mundo chapadão, e no momento pós-abertura política, que eu acho que era o governo do Sarney, se não me engano, fazendo mil tantas cagadas, né? Eu sei lá, eu achava que aquilo tinha um jogado aqui no Brasil para dar uma chapada na galera, que em vez de ir pras ruas se manifestar ou protestar, ficava em casa chapado, uma larica desgraçada, viajando com aquele. Então tinha mais ou menos essa, uma visão meio crítica que eu tinha dessa coisa de ter aparecido, sabe, do nada, né, centenas e centenas de latas e milhares de latas. Chapou toda a juventude do Brasil, né? Somente da região sudeste e sul, né? Então tinha um pouquinho disso aí, essa vivência que eu tinha passado por isso, essa hipocrisia do governo de proibir isso daí, ao mesmo tempo deixar passar, né? E isso ser uma arma, né? Porque você podia ter sua casa invadida, eu tive amigos presos por uso de drogas, né? Então tinha essa hipocrisia e, ao mesmo tempo, essa tolerância com o intuito de deixar as pessoas mais devagar, assim, né? Perder o foco, né? Inclusive, tinha uma coisa nessa letra que fala que existia já, né, esses programas policialescos, né? Na televisão, tinha Povo na TV, assim, tinha outros, assim, talvez o Datena já estivesse por aí falando as coisas dele e tal. Então, eu achava que era uma coisa meio... Tinha essa hipocrisia também, deixar as pessoas chapadas enquanto os senadores começavam a falar sobre pena de morte. Então, de repente, as pessoas tinham essa contradição de serem modernas porque são muito loucas e baseadas, e de repente elas são a favor da pena de morte, sabe? Um contrassenso aí, absurdo, né? E essa letra é meio inspirada nisso. Eu fiz essa música em Madrid, fiz essa música ao mesmo tempo que eu fiz Eu Quero Sempre Mais. Boa parte da minha obra, uma coisa que eu tenho que confessar, era muito influenciada pelas minhas namoradas, né? Pelas minhas vivências românticas, né? Pelas minhas desilusões, pelos foras que eu levei, pelas tristezas que eu já passei, ou alegrias também, inspirações e tal. E eu tava em Madrid com uma menina que, a princípio, eu achava que eu ia casar e tudo, e tomei um pé na bunda violento, né? E mais um pouquinho antes, durante um pequeno tempo que a gente teve bem em Madrid, que ela tava morando em Madrid, fui lá visitá-la, não ia voltar pro Brasil, me deu um tremendo um fora, me falou um monte de coisas horríveis. Caramba. Mas um pouquinho antes disso, eu saí com ela e fui ver um show de uma banda espanhola, que misturava um pouco rock com violões, com uma coisa flamenca, com rock e tal. Tinha uma pegada, uma coisa daquela música revolucionária sul-americana, sabe? Sim. Chile, da Argentina, Mercedes Sosa, tinha uma coisa dessa. Isso me influenciou um pouquinho pro Assim Que Me Querem. É uma letra de protesto, né? E me influenciou um pouco pra isso. E a música Eu Quero Sempre Mais é a música que eu fiz como se ela fosse uma despedida do meu amor por essa menina, sabe? Sei. Por isso hoje estou tão triste, porque quem eu quero está longe de mim. Foi quando eu voltei pro Brasil. E essas duas músicas são músicas bem importantes, né? Essa música, Assim Que Me Quero, foi uma das músicas mais famosas desse disco. E Eu Quero Sempre Mais, anos depois, ela virou o maior hit do acústico MTV, né? Uma coisa incrível, né? Com a Pete. Foi a minha vingança dessa menina, que eu tomei um pé na bunda, mas ganhei um monte de dinheiro com a música. Não só isso, né? Porque essa música foi muito gravada por duplas sertanejas. Sertanejo, a Roberta Miranda. Então, deve dar um bom dinheiro de royalty por causa disso também, né? É, deu. Não tanto assim, viu? Mas ajudou bastante, é. Mas é louco que ela tem essa pegada bem sertaneja, assim, né? Meio country. Tem ligação com isso que você tá falando, da música latino-americana, assim? Veio daí? Não, sabe que tem essa coisa... Você pode ver que música como Tolices... do primeiro disco do Ira, Mudança de Comportamento, né, o Boneca de Cera, que é de um outro disco, tipo acústica, se não me engano, ou Clandestino, não lembro. Essas músicas têm essa característica de duas vozes. E como eu falei, que eu sou o resultado das minhas influências, eu tenho influência de Bee Gees pra caramba. Sabe os Bee Gees? Sim. Principalmente dos anos 60, Sherry Reds, que é uma outra música, é da fase dos Bee Gees, quando eles moravam na Austrália ainda, é... E as músicas, características dessas músicas, são muitas vocalizações, né? Começam com duas pessoas cantando, tem essa coisa, tanto que Bee Gees, eu acho uma banda que quando faz entrevista pra sertanejo, fala alguma banda de influência, eu já vi alguns sertanejos citarem os Bee Gees como influência, né? Faz sentido, agora que você falou. É, então eu tinha essa influência de Bee Gees, de Birds, de Beach Boys, Beatles também, né? Claro. The Who tem muita coisa em duas vozes, né? Mais pra frente, The Jam, tem muitas músicas que o Paul Weller e o Bruce Fox estão cantando juntos, né? Isso aí foi uma coisa que veio, que foi pro Ira também. E essa menina de Madrid também foi quem inspirou o Girassol, que era o mesmo disco, né? Foi. Na verdade, a minha vingança maior foi ela. Que o Girassol era muito isso, exatamente pra ela. Eu fiz essa música, é deprimente, assim, é o momento, porque ela me falou... um monte de verdade sobre a minha vida, uma coisa que não era compatível com a vida dela. Eu tinha meu filho já, o Daniel, daí eu tive um filho fora do casamento, e aquilo pra ela, que era de uma família tradicional, etc, etc. Era uma coisa inconcebível, como que eu tinha deixado acontecer aquilo, como que eu não tinha me preservado, e tá. Me deixou o tamanho de um botão, né? E fechou a porta do quarto dela, se trancou, e eu fiquei do lado de fora na sala. De vez em quando eu batia na porta, assim, toque, toque, toque. Ela não abria. E eu tinha um violão lá perto e eu fiz essas duas músicas. E desse dia eu saí, arrumei minha mala e fui para um hotelzinho em Madrid. Curti meus últimos 3 dias que eu tinha ainda lá em Madrid, numa deprê total. Que quando eu peguei o avião e voltei para São Paulo, dentro do avião eu conheci duas meninas que eu fiquei conversando. E eram pessoas com cabeça muito aberta e muito legais. E eu cheguei em São Paulo curado. Uhum. Desse sofrimento todo que eu passei. Por causa dessa menina. Cheguei curado. Cheguei em 95 aqui e daí já comecei a conhecer essa moçada da música eletrônica, que tinha uma cabeça muito mais aberta. Então os relacionamentos afetivos não eram traumáticos para acabar. Logo depois que eu terminei com essa menina, né, que ela terminou comigo, eu tive uma namorada que ela chegou para mim e falou: Edgar, vamos ser só amigo, que é tão legal ser amigo, não é? Poxa, olha aquele cara, não parece o Brad Pitt, eu vou dar um beijo nele, você não se importa? Eu achei aquilo tão solto e real e bacana, que a primeira menina que eu tive a oportunidade de falar isso, eu falei, encontrei com um namorinho, falei, meu, vamos ser só amigos, é tão legal, é muito melhor, a gente pode ser aberto, ter os relacionamentos, a gente tem a nossa intimidade, a gente pode conversar e tal, tal. E isso era uma coisa que pra mim era muito antes, era, tinha um peso, assim, eu namorava pra casar, sabe, assim, era um namoro... E, poxa, né, e as pessoas jovens, né, tem muito que viver ainda e tal, né, então eu aprendi bastante. Essa viagem eu tomei uma paulada na cabeça, mas a volta e esse meu relacionamento com novas pessoas depois foram muito boas pra mim, assim, sabe, me tiraram desse sofrimento que parecia uma coisa interminável, né, assim, foi muito duro pra mim esse final de relacionamento e gerou essas músicas, né, o girassol, né, poxa, uma pessoa que fica rodando atrás de uma pessoa como se fosse o sol de um girassol, né. É uma rima que muita gente critica, fala que é uma rima pobre, rimar girassol com sol. Eu não tive intenção de rimar nada, eu só estava colocando um fator biológico, né? Que o girassol, ele gira atrás do sol, né? Eu já tive um girassol no meu jardim da minha casa, eu lembro dele. Ele acompanha o sol, né? E era isso que eu queria dizer, uma coisa figurativa, né? Sim. E é assim que eu me sentia, assim, né? Eu estava na mão de uma pessoa que era 12 anos mais nova que eu, que... achava minha vida uma merda, as coisas que eu fazia um absurdo, e eu sofri um bocado, mas dessa lama aí, nasceram umas flores que foram essas músicas. Caramba, cara, que história legal. Hoje é legal, mas na época foi uma deprê, nossa, pensava em morrer, umas coisas, eu era muito dramático também, comigo mesmo, passei por boas aí, principalmente por coisas de relacionamento, né? Meninas que eu achava que era o amor da minha vida e me desiludia, ou às vezes meninas que estavam super confiantes que a gente que ia dar certo e por algum motivo eu pulava fora, sabe? Assim, fui muito errante assim, nessa coisa. E é uma dor que você tem na sua vida privada e que você acaba tendo alguma recompensa, algum retorno na sua vida artística, né? Porque isso acaba te influenciando nas suas composições, né? Tem discos inteiros para uma menina, por exemplo, Meninos da Rua Paulo, é um disco do Ira, foi todo feito para uma menina. É mesmo? Cabo rabo, é. Eu ia perguntar para você desse disco se ele era sobre o livro, né? Tem o livro Os Meninos da Rua Paulo, e me explica aí qual é a relação, cara. Essa música em especial, ela não tem muita ligação com... No fundo tem, mas eu considero um hino mod, vai... Que eu acho que o mod, ele preserva muito os amigos, né? Ele preza muito os amigos, né? Sim. Ele preza muito os amigos. Você vê Kids Alright, né? A música do The Who, né? O cara praticamente fala que ele não se incomoda com a namorada dele dançando com os amigos, né? Provavelmente eles estão mais legais que ele pra dançar com a namorada dele, né? I don't mind, né? If the guy dancing with my girl, né? Eu acho essa coisa muito legal, né? Os caras estão certos, né? The Kids Alright. E eu gostava muito disso, assim. Então foi um jeito de eu cantar. Falar sobre uma turma, e essa turma mod, sempre pra mim, é sempre uma turma meio fictícia, porque essa cena, na verdade, era reduzida a 10, 15 pessoas, sei lá quantos mods tinham em São Paulo. Hoje tem mais, um pouquinho mais, mas era uma coisa muito pequena, né? Então, quando eu falava da minha cena mod, assim, era uma coisa muito pequena, assim, comparada com o punk, comparada com a turma do metal, que eram milhares de pessoas, sabe? Assim, os mods. As pessoas nem achavam, nem sabiam o que era isso. Quantas vezes eu tive que falar o que é mod, né? Sim, no começo do programa eu falei aqui, pra garantir. Porque as pessoas achavam que era absorvente, né? Que tem uns mods, né? Eu falava, pô, mas mods? Eu achava que era absorvente higiênico. Exatamente, é verdade. faz sentido. Era uma marca, né, de absorvente. Exatamente, as pessoas têm essa ideia muito equivocada, não sabiam o que era, uma coisa muito alienígena mesmo, né, e é legal isso, que daí eu que gostava mais ainda, sabe, porque era uma coisa minha, né, uma coisa nossa, pequena. O disco Meninos da Rua Paulo, ele parece até conceitual nesse sentido, né? As músicas, meio que todas elas falam sobre isso, né, sobre uma vida mod, assim, uma cena mod. É uma coisa meio solitária e muito romântica, né? O Tolo dos Tolos. Amor Impossível. Amor Impossível. Isso tudo pra uma pessoa só. Amor Impossível, Tolo dos Tolos. A Etiópia, uma música deprê pra cacete, né? A Etiópia do Outro Lado da Rua, né? Falava da Etiópia e falava da Etiópia do Outro Lado da Rua. E agora sou eu. Então, aquela sensação de fome, era uma fome de paixão, era uma coisa... poética também, e era um momento muito ruim da minha vida. Eu ficava, tinha uma menina que eu me separei do meu casamento, meu, com filho e tudo, e pra viver um lance com uma menina que ela não conseguiu a separação dela, e eu saí da minha casa, que era uma casa muito confortável, dava pra morar numa kitnet no centro da cidade. Caramba. Tinha barata que subia no teto, e uma caminha pequena, e eu deixava a porta aberta desse apartamento, achando que ela podia entrar a qualquer momento, sabe? Ela ficava semanas sem aparecer. Assim, eu estava no fundo do poço, assim, né? Nesse momento. E isso se traduzia em música. Traduzia em música. E o Meninos da Rua Paulo praticamente foi muito em cima dele. Tem algumas músicas, né? Você Ainda Pode Sonhar, que é uma música que é uma letra do Raul Seixas, né? Uma versão dos Beatles. O Meninos da Rua Paulo, que é meio que fala meio da turma, né? Tal. Mas as outras músicas são muito focadas nessa coisa, por exemplo, assim, eu pensava até na morte, né? Daí tem aquela música Não Matarás, né? Uma coisa pra buscar a vida, mesmo na depressão, né? Pra você superar as coisas, né? Que existem mundos particulares, né? Você, na mesma calçada de outras pessoas, você tá no seu próprio mundo, né? E às vezes são pensamentos, sentimentos menores, né? Mundos pequenos em grandes calçadas, né? Picuinhas, problemas de memória. Mundos pequenos em grandes calçadas, é. Isso é muito mod, né? Coisa introspectiva, né? Ao mesmo tempo que comunitária, né? Você vive num mundo, né? Com outras pessoas e cada um tem seus problemas. Então, para você superar esses problemas e não matarás a si mesmo. e na Etiópia, moscas e fome, do outro lado da rua, você tá falando do apartamento, então. Isso. Aí fala morte, fome, paixão, solidão, agora sou eu. Então já vai pro meu universo, né? As pessoas que morriam de fome, pulava pra uma coisa particular, né? No Tolo dos Tolos, você fala tudo aquilo que minha agenda planejou, inesperado, transformou. Você tava falando dessa história de ela não ter se separado e você se... Exatamente. Caramba, cara. E das coisas, assim, meio surpreendentes, assim. Sei lá, eu esperava que ela aparecesse e não vinha. E eu ficava suspenso, né? Não sabia se eu ia encontrar meus amigos, se eu ficava em casa, se ela ia aparecer, se não ia aparecer, se ela ia aparecer pra me dar um fora, se ela ia aparecer pra gente fazer amor, se não ia aparecer pra... Sabe, assim, então minha agenda ficava totalmente em suspenso, não, eu ficava nessa dependência, né? Eu superei essas coisas, assim, mas foi uma... Até meus 40 anos foi difícil pra mim. Depois eu cresci. Mas esse disco ganhou uma outra dimensão pra mim, cara. Porque eu já imaginava ele meio como um quadrofênia, assim. Porque ele fala muito sobre a vida mod e tal. E agora que você falou isso, ele sabe, fica mais real, assim. E ele parece mais um filme brasileiro do que morar no centro da cidade e tal, do que um filme inglês. Ah, sim. Ele é muito, muito paulistano, eu acho. É, então. Eu acho que tem muito a ver com São Paulo. Inclusive, essa coisa da Etiópia também era uma citação ao fato de eu morar no centro da cidade, que é muito morador de rua, sabe? E ver muita gente em situação muito precária, vizinho, morando do lado da minha casa. Eu morava numa kitnet e era um pessoal classe média baixa, né, que morava, assim. Então tinha travestis que moravam, tinha um quartinho pequenininho onde eu morava, onde eu dormia, né, o meu vizinho tinha acho que 6 pessoas morando. Uau, caramba, cara. Tipo, um quartinho, uma kitnet minúscula, de alguns metros quadrados, onde pra mim era pequeno, tinha o meu vizinho. Tinham 6 pessoas e um cachorro, que era uma loucura, né, assim, das dificuldades, né, que as pessoas viviam, né, e vivem até hoje, né. E eu tinha meus problemas tão introspectivos e tão distantes, pareciam pequenos, mas pra mim era do tamanho da Etiópia, né. Caramba. Então esse disco tem esse fator, assim, tem músicas felizes e momentos felizes, como o Tolo dos Tolos, eu acho que é um... Eu tenho que te contar uma coisa, logo que começa a música eu falo isso, né. A música é muito romântica, né? Todo homem, quando encontra uma paixão, tem um ar doentio. Quer dizer, era uma coisa que eu tava vivendo mesmo, né? Eu não tava muito bem mesmo. Caramba, cara. Eu tava meio doido. Eu acho que é um bom momento pra gente conectar com o Psicoacústica, né? Que também tem essa característica. Ele tem essas músicas que são baseadas no filme, né? Do Luz Vermelha. E tem essa, sabe, essa perturbação que tem no filme, sabe? Essa sensação, assim, de claustrofobia do filme, né? Isso é um trabalho, realmente. O Psicoacústica é um trabalho que eu fico muito feliz com ele, porque eu acho que é um trabalho que foi muito bem resolvido com a banda, né? O Nazi pesquisou muito para fazer essas músicas, né? O Rubro Zorro é a letra dele, né? É, a música é de todos nós e a letra dele. É uma letra que eu lembro dele com livros sobre o Carl Chessman, que eu acho que é o Bandido Luz Vermelha americano, com o Bandido Luz Vermelha brasileiro, né? Que é a história dele também. E muita pesquisa, muito trabalho nessa influência dele também do rap, do hip hop, dos scratches, da música periférica, né, de São Paulo. Isso tudo foi uma coisa muito bacana que foi legal dividir, sabe? Porque às vezes eu me sentava um pouco solitário na coisa do compositor da banda, né? E esse disco tem coisas, o André Jung compõe com ele também, o Advogado do Diabo, o Farto do Rock'n'Roll, a música minha com o Gaspa. Tem muitas coisas, assim, que deixaram de ficar uma coisa minha, passou pra banda, né? Isso me deixou muito feliz, me tirou um peso também, né? Me tirou um peso dessa responsabilidade de você fazer um disco e depois se jogava na jaula dos leões, né? As críticas, né? Eu fui muito criticado, minhas letras foram muito criticadas, né? Por serem ingênuas, por serem juvenis. E esse disco, acho que teve uma outra temática que talvez eu, como poeta, como escritor, não atingiria. Então foi muito bom o Nazi escrever, ter outros pontos de vista, uma coisa saindo um pouco da primeira pessoa, saindo um pouquinho do eu, né? E indo pro ele, né? Contando histórias de uma determinada pessoa e tal. Isso eu tentava fazer, mas era com muita dificuldade, porque uma característica das minhas músicas, eu acho que é o fator delas serem muito confessionais, né? Passa muito pela minha vida. Se fizer uma ordem das minhas músicas, eu acho que eu consigo fazer a minha biografia, sabe? Dá pra fazer a minha biografia cantada através das músicas que eu fiz. E isso é legal, mas isso aí limita um pouco, né? É legal você ter essa liberdade de sair um pouco, de você contar a história de uma outra pessoa, né? Esse desapego realmente tem dificuldades, né? E esse disco teve essa característica, acho que por isso que é um disco tão rico, né? Um disco tão eclético até, né? Que tem mesmo distante, e tem Farto do Rock'n'Roll, e tem Advogado do Diabo, E tem Rubro Zorro, tem Manhãs de Domingo, é um disco muito eclético. É, bastante. E Advogado do Diabo mesmo, né? Tem um maracatu ali, sei lá, e o rap também. Vai muito para um outro lado, né? Sabe que essa música foi uma influência vital pro Nação Zumbi, né? Eles tocavam essa música, né? Eles tocavam essa música, eles declaram isso, que essa música foi uma música que influenciou os meninos lá. Porque eles gostavam muito do Ira. E gostavam muito do Amigos Invisíveis também. Uma vez eu toquei com o Arnaldo Antunes no Marco Zero, lá em Recife, né? No Carnaval. E eles tinham acabado de tocar, ou eles iam tocar. E a gente teve um encontro rápido no camarim. E, puta, eu fiquei emocionado, porque chegou todos os caras que eu adoro, né? Que eu respeito um monte, acho que faz um puta som na ação, né? Então veio o Lúcio Maia, o Pupilo, o Jorge do Peixe, né? Os caras chegaram pra mim e falaram, puta, pô, Edgar, teu disco, Amigos Invisíveis, é o disco que a gente mais ouviu. E o Psicoacústico é foda pra caralho, vocês muito, puta, eu gosto mais de vocês do que dos Titãs, sempre gostei, as coisas muito legais. E eles falavam do Rubro Zorro e do Advogado do Diabo como músicas muito influentes pra eles, importantes. Pô, fiquei muito honrado, né? Porque apesar de não serem músicas totalmente minhas, né? Eram músicas da minha banda, né? Sim. Importante, né? Anos antes do Mangue Beat, né? Uma outra música desse disco, né? Era Psicoacústica, que eu acho que talvez seja a música que vocês mais tocaram depois, assim, nos outros shows e tal, que era, foi Pega Essa Arma. Pega Essa Arma é uma música que é mais velha do que essas outras músicas do Psicoacústica. É uma música que vem de 84. Psicoacústica é 88, se não me engano, né? Eu achei que ela era ligada com o Rubro Zorro. Eu achei que era... ela tinha uma ligação. Não, não. Ela é bem mais antiga. Ela tem uma influência, né? Ela foi feita na mesma época, na gravação, que tinha já essa pesquisa do Nazi com áudios, né? Com áudios do Bandido da Luz Vermelha, do filme, né? Do Carlos Sganzella. Então usa, né? Usou falas, né? O Terceiro Mundo Vai Explodir, né? Isso são falas do filme, né? Sim. Mas essa música é de 84, de uma época que o Ira não teve registro de um álbum que seria muito foda, que eu acho que hoje em dia seria o grande disco da gente. Que a gente não gravou porque foi essa fase que o Charles tocava na banda, ele queria sair e a gente não tinha bons relacionamentos na gravadora, então a gente não conseguiu registrar um disco que teria Poder, Sorriso, Fama, que também é do Psicoacústica, né? Teria Poder, Sorriso, Fama, teria O Dia, Semana e o Mês, que eu acho que é do Clandestino, se não me engano. Teria Pegue Essa Arma, teria Receita para Se Fazer um Herói, teria algumas músicas que são muito mais pós-punk, assim, sabe? Que seria um disco experimental, seria um disco com uma sonoridade diferente, um disco mais moderno do que o Mudança de Comportamento, que a gente gravou um ano depois, que já era muito influenciado pelo mod, né? Que é uma coisa que tem uma nostalgia de anos 60, né? Esse disco que a gente não gravou de 84, que tem essas músicas que foram pro Psicoacústica e para outros discos do Ira, era um disco que era muito contemporâneo da época, né? Era um disco pós-punk mesmo, um disco que acompanhava tendências das bandas gringas, que, sabe, que não era um disco, vamos dizer, de músicas felizes. Tinha algumas músicas, mas a maioria das músicas eram tão menores, eram músicas mais sérias. Foi nessa época, assim, que eu deixei o Traje, sabe, que eu deixei as bandas, principalmente o Traje a Rigor, que era uma banda que tinha como humor, né, uma característica. E eu me sentia muito bipolar, sabe? Uma banda falar de coisas engraçadas e o Ira tá com esse repertório introspectivo, né, existencialista. Então essa música Pega Essa Arma veio dessa época aí, como o Poder, Sorriso, Fama também, né? Que tá no mesmo disco, são músicas desse ano, de 84, que esperaram a vez delas chegar só no Psicoacústico. Ele repete o primeiro verso da música, né? Eu sou um grito, estou calado. E aí você entra com aqueles versos, né, mais agudos, assim. Tudo muda, é preciso mudar, né? Não é fácil o perigo passar. Nossa, o que significa isso, cara? Que história é essa? Boa pergunta. Ah, eu acho que eu queria dizer que a palavra era uma grande arma, né? A palavra talvez fosse a maior arma que a gente tinha, né? Contra o sistema, né? Era uma música revolucionária, né? Uma música de protesto, não indeterminadamente apontado para alguém, mas ao sistema mesmo. Então, e essa influência forte americana, né? Sempre teve, que hoje em dia, então, na política brasileira, a gente vê escancarado, né? Tanta farsa, tanto roubo e o boy toma Coca-Cola é uma crítica à alienação da juventude, né? De não estar ligado nas coisas que estão acontecendo, né? E Pegue Essa Arma não é a arma de sair por aí dando tiro, é a palavra, né? Pegue Essa Arma é use a sua palavra, né? Use o seu grito que está calado, né? Que você complica a liberdade quando você se omite, né? Que legal, cara. Eu queria falar um monte sobre um monte de músicas aqui, mas eu não quero abusar do seu tempo. Então, pra gente poder finalizar, eu quero ir direto pro Vivendo e Não Aprendendo, pra gente não deixar de fora as músicas dele. E é só sucesso, né? Até difícil escolher, assim, qual música falar, porque tem Envelheço na Cidade, Dias de Luta, Flores em Você, Pobre Paulista. Cara, Envelheço na Cidade, assim, lá no começo, você tava me falando que... Sobre o problema de envelhecer. É, né? Então, você tava falando que minha mente ainda é a mesma, era sobre isso. E, tipo, Envelhecer na Cidade já é sobre isso também, tipo, anos antes. É, exatamente. Foi muito engraçado, porque eu fiz essa música, eu lembro bem quando eu escrevi essa música. Eu tava no metrô Ana Rosa, aqui em São Paulo, no dia do meu aniversário de 22 anos. E eu tava sentado e me passou essa ideia na cabeça, assim, né? Falar assim, puta, mais um ano que se passa, mais um ano sem você. Sempre aquela eterna namorada, aquela menina que existia na minha mente, na minha utopia, no meu sonho, sabe? Um você que não é você exatamente, é uma pessoa que nem existe, sabe? É uma mulher do meu imaginário, do eterno feminino, né? Sim. As pessoas dizem, era mais um ano sem você, mais um ano sem essa mulher da minha vida, né? Eu não tenho a mesma idade, Envelheço na Cidade. Essa é uma das poucas músicas que tem rimas, né? Nessa época. E aí foi essa reflexão que eu tive do tempo que estava passando. Imagina, eu já estava me sentindo velho com 22 anos, né? Porque eu já via mudanças, né, das pessoas que eu conhecia de anos atrás para aquele momento. É muito louco, né? Você vê assim, as bandas ou artistas que começam, sei lá, Beatles, por exemplo, que é um grande exemplo, vai, mas assim, Beatles em 66 eram aqueles meninos, aqueles rapazes de terninho, né? Cabelo corte igual, gravatinha, bem comportados e tal. É, 2 anos depois, os caras estão cada um com uma barba mais comprida que a outra, roupas, cada um de um jeito. É, foi muito rápido, né? Era essas transformações muito rápidas, né? Isso aconteceu com todo mundo, com a gente também, né? Então eu percebia isso, né? Que as pessoas, que as coisas estavam mudando. Eu já não tinha a mesma idade, estava envelhecendo na cidade, né? A vida é jogo rápido. Eu percebia as pessoas na balada, os rapazes, as meninas desfilando, os rapazes a beber. Então, é uma coisa muito do cotidiano, percebe que o tempo vai passando, né? E que vai envelhecendo. A música é muito mod, né? Muito. Os grandes hinos mods do Ira, acho que Envelheço na Cidade talvez seja o número um, né? Acho a música muito bonita, né? Muito feliz nesse ponto, assim, que virou um hino, né? É, talvez das músicas mais populares da gente, acho uma música que a gente toca desde sempre, né? Desde que a gente lançou esse disco até hoje, shows, a gente toca essa música, se não tocar, acho que o público invade o palco, né? É uma música tem que tocar. Querida, né? É, tem que tocar. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na guitarra também. Esse disco é um disco que boa parte dele a gente toca até hoje, né? Dias de Luta, música que eu acho incrível, né? Essa música, a inspiração dela foi o André Midani, o presidente da Warner, que é um cara realmente que eu percebia o diferencial dele em relação às outras pessoas da gravadora, a outros caras do mundo do show business que eu conheci. E por muita sorte era o presidente da gravadora, ou seja, era a pessoa que dava as cartas, né? Porque ele era um cara, assim, que ele, durante, tanto no meu disco solo, como os discos que o Ira gravou na fase da Warner, ele ia no estúdio, sentava com a gente, fumava um baseado, já um senhor, pedia para baixar a luz, aumentava o som e viajava no nosso som. Ele viajava, ele nunca por um momento, assim, reclamou de alguma composição, ou pediu algum sucesso, ou fez alguma coisa assim pra gente. O cara que foi, assim, desde quando chegou no Brasil, ele nasceu no Brasil, né? Veio do país, eu não sei se ele é francês, mas eu acho que ele nasceu numa... Ele nasceu na Síria. Na Síria, é, então. Veio na Síria, veio pro Brasil, vendendo disco de porta em porta, nos casos, como vendedor de disco, numa época você vendia disco na porta da casa das pessoas, batia na porta. Tem discos aqui pra vender, sabe assim? Uma coisa muito louca, né? E ele chegou num ponto de ser um dos principais executivos da Warner Mundial, né? Foi presidente da Warner da América do Sul, depois foi presidente da Warner da América Latina, depois foi presidente da Warner, se não me engano, na Europa. E, poxa, e era um cara que ele dava toques incríveis, porque ele tinha essa visão artística. Eu nunca vi ele exercer pressão para que nenhum artista que estivesse com ele fizesse uma coisa mais acessível, fizesse uma coisa mais facinha, sabe? Que repetisse um refrão. Ele nunca deu esses tipos de palpite pra gente. Então essa música fala sobre isso. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem, né? Era muito inspirado no André Midani. É sobre ele. Era uma mistura de meu pai com o André Midani. É, sobre ele. Porque o Ira era uma banda muito rebelde, né? A gente ia na gravadora, sei lá, tinha artistas que não saíam da gravadora, né? Que estavam lá o tempo todo, né? Conversando e exercendo influência. Às vezes até namorando pessoas da gravadora, sabe? Assim, falava uma coisa meio estranha, um relacionamento, uma promiscuidade, assim, meio esquisita. E a gente nunca isso, a gente mal ia na gravadora. Eu não conhecia, não sabia a cara das pessoas da gravadora. Eu não conhecia diretor de imprensa, não conhecia diretor de marketing, não conhecia diretor artístico, assim. eu quase não ia lá. A gente tinha uma espécie de patinho feio dentro da gravadora, né? E o pouco relacionamento que a gente tinha era com o André Midani, com o presidente. E ele via nisso tudo da gente com uma atitude rebelde, que ele endossava, sabe? Ele não reclamava, ele apoiava, ele ia no estúdio, ouvia nossas músicas, como ouviu Amigos Invisíveis, com prazer, sabe? Assim, ele falava assim, poxa, não existe mais guerra no mundo, né? O mundo tá em paz, tudo, mas, pô, é só um toque, hein, pra vocês. Aí ninguém precisa da guerra, mas não tem mais guerra, tal. E dava risada e tudo, tirava um sarro, mas, assim, nunca chegou e falou, meu, muda essa letra, coisa assim. Eu passei por experiências com Ira, com outras gravadoras, que os caras falavam, não, essa letra aqui não dá, esse arranjo aqui não dá, sabe? O Ira fez a música Telefone, anos depois a gente gravou o disco Isso é Amor, né? E eu fiz um arranjo pro Telefone que ela era toda em menor, era uma música muito diferente do original. Sim. E a música foi vetada, porque o presidente da gravadora, que é um cara muito legal, tudo, mas ele vetou. O João Augusto falou, não, desse jeito não dá. Caramba, tem isso gravado? Não tem. Ah. Só a parte A da música é nesse tom menor, que não tem nada a ver com o original da Gangue 90. Sim. Agora o refrão, que é Ó, Meu Amor, Isso é Amor, daí vai pra Água com Açúcar, com a manteiguinha docinha do original, né? E eu tinha feito uma coisa que ela ficava triste. Ó, Meu Amor, Isso é Amor, ela ia pra um lado meio triste. E isso pra mim eu achava que era genial, sabe? E fui vetado. Eu queria ouvir isso aí. Falei assim, tá bom, ah, vocês não querem mudar? Então a gente tira essa música do disco. Ou então cancela o disco, sabe assim? Nossa, nesse nível. Fala, caramba, né? Tudo bem, então vamos lá, vai, vamos gravar essa coisa aí, tudo bem, vai, deixa o saco, vamos nessa. Porque com o André Midani a gente podia pegar a música e fazer de ponta cabeça, cantar de trás pra frente, que ele não ia interferir. Que legal, cara. Também é um cara que descobriu Elis Regina, né? Tava num patamar da música, que levava a música, ele via a música como uma arte, né? Não como uma máquina de dar dinheiro, né? E, infelizmente, muita gente vê assim, né? E pra gente, o Ira é uma banda super idealista, né? Cheia de sonhos e tal, era perfeito um cara desse, né? Tanto que quando ele saiu da Warner, a gente tomou um convite pra se retirar também. Mudou muito a cabeça dos caras lá dentro, né? Cara, pra gente finalizar esse programa aqui, a gente vai ter que fazer de novo, tá, cara? Porque ficou muita coisa de fora. Beleza, vamos fazer uma parte 2 aí. Eu queria falar de Pobre Paulista, que também é do Vivendo e Não Aprendendo. É, Pobre Paulista é do Vivendo e Não Aprendendo e também é do primeiro compacto, né? Do Ira. O primeiro compacto que a gente gravou na Warner tem Pobre Paulista e Gritos na Multidão. E essa música é uma música muito popular, né? Uma música muito cantada, principalmente em São Paulo, né? É, um puta refrão, né? Era na nossa cidade e tal. E como a gente já tinha gravado essa música antes e a gente não queria que essa música fosse uma música de trabalho do Ira, porque essa música suscita interpretações preconceituosas, né? Sim. Que questionam, né? Pra quem a gente tá falando. E essa música tem justamente essa intenção. Essa música talvez seja uma das primeiras músicas que eu compus na minha vida. Acho que Pobre Paulista e uma música meio ridícula, que era o Chiclete, que o Traje gravou também. Eu tinha 15 anos de idade quando eu fiz essa música. E Pobre Paulista devia ter uns 16, é. Ele devia ter uns 16, 17 anos. Essa música do subúrbio, antes do Ira, né? E tinha uma questão que eu achava que era justamente meio próxima a essa época que eu falei do Karl Marx, sabe? Que tinha o jovem Karl Marx como um cara anarquista, satanista. Então, fui meio influenciado por esse personagem, né? De fazer uma letra que revelasse o diabo que tinha dentro das pessoas, sabe? Mais ou menos isso, assim. Então, eu sabia que essa música ia suscitar interpretações, tipo, ah, você tá falando de gente feia, gente ignorante, você deve estar falando de gente que, sabe, sei lá, de outra cidade, de outro país, ou nordestinos, ou os negros, sabe? Quem vinha com essa crítica dessa música ser uma música preconceituosa eram geralmente as pessoas mais preconceituosas, que vinham dizer que se identificavam com essa letra, sabe? Caramba! E eu, no fundo, tinha essa intenção mesmo, de fazer as pessoas se revelarem o que elas sentiam dentro delas, né? E foi uma música meio complexa, foi uma interpretada. Eu provavelmente não faria jamais uma letra como essa. Mesmo que eu quisesse fazer uma letra provocativa, eu não usaria esses mesmos versos. Gente do meu sangue, gente da minha terra, sabe? Teve um caráter nacionalista e bairrista que eu não queria dar pra ela. Eu queria muito mais fazer uma música provocativa e que questionasse esses preconceitos das pessoas. E acabei cantando de maneira que parece que nós somos os preconceituosos também. Então é uma música que a gente nunca mais tocou, Ira nunca mais tocou essa música. É mesmo. Como você deve ter percebido, o Edgar tava gravando comigo da rua, ele tava em um café, e a conexão dele começou a ficar ruim, a gente começou a não conseguir mais gravar ele, e a gente combinou de terminar esse papo 2 dias depois. Ele me ligou quando ele tava em Palmas, ele tava no hotel aguardando pra um show que ele ia ter naquela mesma noite lá. E aí a gente concluiu rapidamente esse papo que a gente estava tendo sobre Pobre Paulista, que você vai ouvir agora na sequência. A gente não toca mais essa música, porque essa música, apesar dela ter esse lado, vamos dizer, crítico e irônico, né? Porque ela tem essa crítica a um raciocínio elitista de São Paulo, dos paulistanos, né? De superioridade. E é um contraste com o que a gente está vendo hoje em dia, por exemplo, né? A política no Brasil, São Paulo, região sul do país, tudo, ajudou a eleger um pessoal que tem uma forte carga preconceituosa, né? E Pobre Paulista, na verdade, ela dizia muito mais para esse tipo de gente. Gente feia, ignorante, que eu digo na minha música, não é o pobre, não é o favelado, não é a pessoa que convive com a seca do Nordeste, não é o nordestino, como muita gente chegou à conclusão que poderia ser isso. E isso gerou um mal-estar muito grande para mim e para a banda, porque essa interpretação é péssima, porque eu não compactuo com nenhum tipo de preconceito e nunca compactuei, sabe? Com nenhum tipo de preconceito. Já tive muito orgulho de bater no peito, dizer que eu era paulistano, mas muito mais por uma influência mod, pela relação que os caras têm na Inglaterra, do mod com a bandeira, sabe, do país. E eu tinha essa coisa muito forte com São Paulo, não tanto com o Brasil, assim, mas muito forte com São Paulo. E o tempo foi passando e eu fui me sentindo cada vez mais brasileiro, sabe? Cada vez mais uma pessoa do país, do planeta. Menos um cara do bairro, como antes eu gostava, sabe? De frisar que eu era da Vila Mariana, que era paulista, paulistano, etc, etc. Uma coisa, acho que é um terreno que você gosta de querer marcar quando você tá na sua fase mais jovem, né, adolescente, né, o bairrismo que rola, né, existia uma rivalidade muito grande, São Paulo e Rio, e antes era mais evidente isso. Graças a Deus, essas coisas foram ficando para trás, né. Então, se essa música suscita dúvidas sobre o que eu quis dizer, coisa assim, eu achei por bem não tocar mais essa música, Pobre Paulista. A gente teve uma experiência, uma vez nós tocamos no Nordeste, e veio um rapaz no camarim e veio me perguntar isso daí, assim, com um ar meio intimidatório, assim, sabe? Era um cara bem forte. E veio falar essas coisas comigo, assim, não pelo ser forte ou não, mas aí que me caiu uma ficha, falei, poxa, se essa música, se pessoas ouvem essa letra e se sentem ofendidas, né, por causa de uma música que eu fiz quando eu tinha 17 anos de idade, né, eu prefiro que a minha marca na história da MPB ou do rock brasileiro seja por outras militâncias, sabe? Por outros ativismos, pela minha obra completa. Não por uma letra que suscita dúvidas, porque eu quis lá atrás fazer uma coisa realmente polêmica, mas que levantasse esse assunto sobre preconceito, sobre crítica. Porque, na verdade, essa música, quando eu começo a analisar, eu lembro que eu fiz essa música. Os meus inimigos, na época que eu quis essa música, eram coisas muito comezinhas, assim, da adolescência, sabe? Eram meus professores de escola, eram meus pais que não deixavam sair onde eu queria ir, sabe? Sim. A minha visão de mundo era muito provinciana, né? Uhum. Juvenil também, né? Aham, uhum, juvenil, toda adolescência cata. Essa música procura fazer coisas, mas é uma poesia adolescente mesmo, né? Então, poxa, anos se passaram, a vida segue, né? Eu toquei com a Karina Burra, eu tenho muitos amigos de Fortaleza, de Recife. Eu mesmo morei 2 anos em Recife, foram os anos mais felizes da minha vida como criança, né? Então, essa música eu nunca mais tive vontade de tocar, porque ela suscita dúvidas e questionamentos preconceituosos, assim. Eu gostaria que ela ficasse lá no passado, assim, sabe? Então, acho que era sobre isso que eu queria dizer, falar com você quando a gente parou nossa entrevista. A questão é que, melodicamente, ela é muito forte, né? A música, mesmo que você não entenda a letra, mesmo que a letra fosse em uma outra língua, a música é muito forte. E hoje em dia, inclusive, por esse momento político que a gente tá, ela ganha ares mais próximos do que eu realmente quis dizer, sabe? A gente feia, ignorante, é gente que tem muita cultura, é gente que tem faculdade, é gente que estudou fora do país. São pensamentos mesquinhos, sabe? São pensamentos ignorantes, são atitudes feias. Hoje em dia dá para classificar esse tipo de pessoa na posição realmente que ela é. Não existe mais, eu acho que tá meio claro sobre quem eu estava falando, né? E eu acho que a carapuça veste muito mais em pessoas que são da elite até do que a interpretação errônea que já existiu no passado, que eu tava falando de gente de outras cidades, de outras regiões do país e tal, né? Então a música, ela ganha uma vida hoje em dia muito forte, mas mesmo assim, cara, eu não só pobre paulista, mas como tem outras músicas do passado que eu acho que pertence a uma época, assim, sabe? Eu tenho uma puta influência do Serge Gainsbourg, né? Do francês, compositor francês, Serge Gainsbourg. Eu acho que ele era um cara que ele não ficava olhando muito pro passado dele. Eu acho que o David Bowie também tem isso, né? É, tinha, né? Dois grandes ídolos meus, assim, que eu acho que sempre ficavam apontando caminhos novos na sua música, né? Sua arte, discos diferentes, visuais diferentes, uma nova produção, uma nova temática, uma coisa assim. E é muito difícil isso para um artista que tem sucessos muito marcantes na sua carreira, porque acabam sempre se revisitando, né? Mas eu tenho isso muito na minha mente, assim, desse desejo de estar fazendo coisas novas, sabe? De estar apontando novos caminhos, assim. Não gosto muito, uma coisa que eu costumo chamar, dou um apelido, assim, de torcicolo cultural, né? Que você fica muito virado, olhando para trás o tempo todo, né? Revisitando a sua carreira o tempo todo, né? Depois da minha vida toda, da minha vivência toda, isso eu acho que faz parte de uma época que eu gosto de deixar ela lá e não mexer mais, sabe? Legal. Eu queria não terminar o programa falando disso. Eu queria terminar o programa falando da música que é a minha música do coração do Ira, que é Tarde Vazia, minha e de um monte de gente. Porque tem isso, né? Você, embora seja esse cara punk, questionador que você falou, no começo você também era um cara muito sensível, que a gente consegue perceber por música, tipo, mudança de comportamento, tolices. E Tarde Vazia, pra mim, que nem é tão do começo assim, né? Mas é a minha música do coração do Ira. E eu queria saber sobre o que ela é, cara. Eu queria que você contasse o que inspirou sobre essa música. Olha, essa música, ela é bem coloquial, assim. A letra dela fala mais ou menos da história dela, né? Essa música, eu acho que em 86, eu morava com o Ricardo Gaspa, né? Que é o baixista do Ira, né? E a gente morava na Cunha Gago, que é uma rua lá entre Pinheiros e Vila Madalena, né? E ele mostrou uma melodia no violão, uma música no violão, e de repente me tocou o telefone de uma menina que eu gostava muito, mas era uma menina que eu não via há muito tempo, e aquele telefonema me valeu o dia, né? E praticamente muito próximo da música que o Gaspa me mostrou, tive aquele telefonema, e aquilo me inspirou, e quando eu acho que eu voltei da ligação, eu voltei, peguei papel e caneta e fui trabalhando essa letra com o Gaspa, né? E foi muito presencial, assim, sabe? No momento que eu recebi uma ligação, eu tive a inspiração de falar sobre a tarde vazia, que eu tava lá de bobeira em casa. Até aquele telefonema me inspirou. Que legal, cara. E aconteceu pra um monte de gente também. Pra mim, pessoalmente, também tem uma história que é exatamente isso, diz a letra. E sempre que eu ouço a música, me remete àquela história, e eu acho que isso acontece pra muita gente. Ah, isso eu acho muito legal. Eu acho bacana da música esse poder que ela tem, assim. Ela deixa de ser uma história minha e passa a ser a história de muita gente, né? Muita gente acaba convivendo com uma experiência próxima disso, né? Tem muitas músicas assim, né? Músicas do Ira, tem uma música que chama Vida Passageira, que é uma música que eu fiz pro Suba, né? Quando ele faleceu. Aham. É uma música que muita gente se identifica, porque muita gente passou por isso, sabe? De perder pessoas queridas, né? De perder entes da família, ou amigos, ou pessoas do coração e tal. Então a música acaba deixando de ser minha e passa para muita gente, né? Envelheço na Cidade é uma música que as pessoas se identificam também com os anos que vão se passando, né? Com a velhice, com a cidade, com a dureza urbana. Isso eu acho muito legal. Isso para mim é uma grande recompensa ao meu trabalho, sabe? O reconhecimento, a identificação das minhas letras, da minha música com a vida das pessoas, né? Que legal, cara. Quero só te agradecer muito pelas 2 horas e tanto de gravação que você dedicou pra gente aqui. Massa. Cara, você é meu herói. Eu toco guitarra por sua causa, eu sou canhoto também. Eu toco com as cordas de cima pra baixo, diferente do que você faz, mas... Ah, você tá tocando certo. É, mas pra quem vê alguém canhoto tocando, poder ver você tocando e tocando no nível que você toca e sendo um guitarrista lendário que você é, realmente é uma inspiração. É isso, cara. Obrigado. Obrigado você, viu, meu? Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast e mais esse episódio do Letra e Música. Se você curtiu, eu queria te pedir para você recomendar a gente. Conta para alguém que nunca ouviu o podcast na vida. Mostra como se faz. Abre lá o Spotify, mostra como faz para ouvir. Recomenda para alguém com quem você nunca conversou sobre o GugaCast. Ajuda bastante a gente aqui. E não esquece, agora que você sabe tudo sobre a música do Edgar Escandurra e do Ira, a playlist com todas as músicas do episódio, na ordem, tá disponível lá em gugacast.com/ira. Em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, já falei. Só você entrar lá e acessar e ouve agora a playlist, que é uma experiência muito legal, gugacast.com/ira. Eu quero agradecer especialmente o Ricardo Alexandre, nosso amigo, e a Silvia Tape, que é a namorada do Edgar Escandurra e que ajudou a gente a entrar em contato com ele e fazer esse programa acontecer. Inclusive, a Silvia e o Edgar têm um disco juntos chamado EST, que é muito bom. Eu recomendo que você ouça. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a edição da Maremoto Podcasts nas mãos do inigualável Caio Corraine. A gente teve a assistência de produção feita pelo Beto Aragão, que é também quem faz o nosso wiki. Se você quer saber sobre esse episódio, sobre todos os episódios, sobre todas as coisas do Gugaverso, você vai lá em wiki.gugacast.com, tem tudo escrito lá. Obrigado por ouvir a gente de novo. Adeus.